Factory. Fun Factory. Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos de pista à venda a R$40 nas lojas Tente Beat do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Yeah, perfect. Vendas online, ticket360.com.br. Acesse investenergianaveia.com.br. Realização, promoção, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder não, hein? Energia 97. Energia. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sorriu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá começando Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas... R$8,00, eita nós, Estádio 97 tá no ar. Olá, eu sou o Alê. Olá, ele é o Alê. Boa tarde a todos. Tudo certo aí, gente? Beleza. Opa. Vamos lá, Alê, começa. Assim, boa noite ou boa tarde? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, né? Boa tarde, né? Nem 6 horas. Por enquanto, boa tarde. É verdade. Ó, ô Sombra. Oi. Sabe que ontem não teve Estádio 97, né? Não. Então eu quero deixar aqui minha homenagem a todas as mães, principalmente a minha mãe, a Dona Ivone, né? Mamãe. Palmas pra Dona Ivone aí, ó. Eu trabalhei ontem e não pude estar com ela, então acho que vale um carinho, uma frase, mesmo atrasado, acho que fica... Fica legal, né? É importante a mensagem, né? Então vai, tô curioso pra ver essa mensagem. Pode ser minha. Pode ser mãe. Não pode ser minha mãe. Ótimo. Excelente, excelente. Não, é boa, é boa, boa. Não, muito. O que, que você deu pra esse presente? Eu levei ela num restaurante. A permuta que você tem, tá bom. É, paguei com fome. Belo presente, ali. Você gosta da sessão? Você gosta daquela sessão Milfis? Sim. Também gosto. É isso aí. É. E a mãe mais legal do estádio, quem é? A minha. Ah, e ela foi no jogo do Palmeiras ontem, deu sorte. Essa é a mãe de todos. Linda, maravilhosa. Leva sempre, hein? Dona Sandra me engravida. Queria agradecer ao Paulo Bonfá. Quê? Por favor, pode zoar. Dona Sandra me engravida de gêmeos, me chicoteia. Essa é a mãe de todos. Quem dera você engravidar, imagina o quanto que ela tem de dinheiro de uma hora pra outra. Eu ia virar um padrasto rico. Rica, é isso. Ô, quê? Peraí, mano. Não abre o microfone do mano, não, Sombra. Esse não é um dos 10 mandamentos, velho? Não cobiçar a mãe do próximo? Não, a mulher do próximo. Não, mas serve também, velho. Mãe, mulher, tá tudo na mesma pegada. Que Deus não pensava nesse tipo de situação. Eu não acho isso sério, eu deixei assim. Ó, e eu vou falar, agradecer o Paulo Bonfá pelo camarote, o esquema bacana ontem, velho. Ah, é? E o Mota hoje, que muito, o maior produtor de rádio até o Bar voltar. E ele tava dizendo que o pessoal do stand-up ganha muito. Eu falei, nós foram o Fábio Porchat, o Danilo Gentili. Ele falou, ah, para, você tá reclamando de boca aberta. Mota, boca aberta. É, Mota, como sempre, muito bem aí nas suas analogias. Eu acho que suas... vale também uma menção especial ao figurino de Domênico Gato. Essa camisa marca-texto. Obrigado. Linda, linda, linda. Obrigado. Se acabar a luz do mundo, pelo menos você tá salvo. Não faz mal, ó. Graças a Deus. Ale maldoso, hein? Mas... Falei maldoso, hashtag maldade pra não ele. Tem problema. Aliás, não, mas eu gosto de camisas desse estilo. Tá da hora, Dudu. E se não gostou, me dá uma nota. Olha, velho. E outra coisa. Se... Deitou em mim agora, hein? Aliás, não é só, viu, Ale? É marca tesão. Pega aqui na caneta. E eu vou... Você respeita a Domênica, porque a gente brinca... E você cala a tua boca, senão eu enfio o microfone na cara. Caleta. Na cara não, pra não estragar a maquiagem. Hoje eu já vou com dois pés no peito. Hashtag caneta sem carga. Ó, só uma coisa, Sombra. Você tava dizendo que você é um vagalume. Opa, peraí, velho. Opa, a mocinha lá que conhece lá o senhor, não falou isso não. Quem? Ah, ali, ó, sai daí. Ah, tá bom, desculpa. É ali, a pancada vem de lá e de lá. Com essa camisa é o Dodô que brilha, o resto é pisca-pisca ou vagalume. Não, a Domênica à noite, a gente brinca de caçar vagalume, ela fica nua com essa camisa. Sem nada legal. Por baixo, e eu vou com a redinha buscar ela. Legal, fica nua com a camisa. Ou fica nua com a camisa, ô trouxa. Com o peru de fora. Com a bundinha branca. Sai pra fazer a brincadeira. É legal, parece uma lua, né? Fica nua com a camisa. Como assim nua com a camisa? O Donald é assim. Hã? O Donald é assim, ele só anda com a camisa. É o Donald com a camisa. É. Mano, aí eu ponho barulhinho de vagalume, de mosquinha, aí eu vou com a ruidinha atrás da Domênica, dou porradinha na bundinha branca dela. Ah, que legal, Dudu. Vamos às manchetes do estádio 97. E aí, Bento? Vamos, bora pra preocupado comigo, hein? Tudo bem, Bento? Tudo bem, tudo certo. E aí, Bento? Tudo bem, hein? Tá puro, não? Tudo bem. Graças a Deus, hoje eu tô. Tá limpo? Segunda-feira. Ainda tá. Mesmo dia ali. É, mas escoando ainda, né? O Bento é aquele cara tudo. Que ele chega numa reunião de grupo lá e fala: eu sou o Bento. É. Eu tô há 12 horas sem usar nada. Foi o recorde dele, né? 12 horas. Final de semana é frenético. Piazza, né? Piazza. Piazza? Piazza de boca que você tava? Tô nada. Não, agora o Bento foi lá e assoprou na cara do. Não, ele tava rotando geladeira aberta aqui agora há pouco. Ele engoliu um. Que já tava, velho. Vamos falar o que o senhor fez no ar aqui a semana passada. Ó, o Bota disse que tá feio aí, né? Tá nada. Tá feio. Tá ou não tá? Não tá muito, não. Eu só engoliu uns três cadáveres, tá, mas não. Tá bacana. O cara almoçou no ML hoje e falar de mim. Vamos ao Parmeira. Opa, nós! Aí, Dudu. Nós. Fala de nós aí. Começou daquele jeito, né? Começamos igual o ano passado. Começou... Engraçado, o né? O ano passado foi 4. Cuca voltou. O Borja começou a fazer gol. O Dudu começou a jogar bola. Tietê. Que coincidência, né? Mas, ó... o Cuca ainda que espera pro centroavante, hein? Ele vai conversar com a diretoria. Já que não tem mais lá. Só tem o Borja na função mesmo. Precisa de mais Borja. O Borja na função... Eu não sei se... Eu vi agora um zoom aí, eu ia perguntar pro Mano, pro Alê, pra você, Domênico. Me dizer que parece que o Everton Ribeiro tá quase certo. É verdade? Olha, eu não tenho informação. Tem informação, né? Não, eu não tenho. Não, que tá quase certo, pra jogar no ar não. Assim, nada, é fácil, né? Eu tinha uma informação que, pelo menos, tava atrás, mas... É? Não, existe uma negociação, mas você queria, tá Lolo? Certo pra mim é novidade. É. Opa, lógico. Jogar no lugar do mais um bom do William, sempre é bem-vindo. William Pinotti? Olha, vovó, pode jogar lá, pode jogar... No lugar do Garra? Ah, pode jogar. Não, no Guerra não. Não, Guerra não, né? Ah, pode jogar com Guerra ou Everton Ribeiro ou Edu, né? Isso. Joga com os três, dois volantes ali, o Felipe Melo e o Tietê. Deitei em vocês, hein? Não, você falou pra tirar não o... Não em você, agora, nos dois. Agora o seu Bento. Pra quem assistiu o jogo ontem, o Palmeiras é um outro Palmeiras, hein? Nova postura, time que tem uma nova pegada, vamos dizer assim. Um time que conseguiu movimentar os seus volantes e lateral direito, de forma que, até de certa forma, iludibriou o seu adversário, que era o Vasco no caso. Porque o Tietê, ele conseguiu, além de fazer voltar a jogar bola, o bom futebol do Tietê, o Cuca conseguiu também colocar ele em três posições diferentes ali, né? Mas ele só melhorou depois que ele mudou, né? Isso em determinado né? momento do jogo. Não, sim, ele percebeu e fez as mudanças sem você precisar substituir, né? O que é legal, né? Um treinador saber movimentar o seu jogo com as peças que tem e conseguir mudar taticamente duas peças ali, basicamente, e o Palmeiras voltou a jogar e voltou totalmente diferente ali. Bom, já ganhava o jogo, né? Com 4 minutos já fez 1-0, depois já fez 2. É, teve uma bola lá que o Jean atrasou muito mal a bola e deu de presente para os caras fazerem um gol. Douglas. E eles perderam o gol, inacreditável, né? Sim. Senão poderia ter diminuído e poderia ter virado 2-1 e já era um outro jogo, né? Porque 2-0 é uma coisa, 2-1 é um outro jogo também, né? Mesmo você vencendo, mas um placar um pouquinho mais justo. E aí o Palmeiras, segundo tempo, foi talvez um dos melhores segundo tempos. Talvez do ano. Ah, foi. Esse lance do ano, que ele perdeu ali. Ah, só não foi ano? Melhor que do Penharol, né? Que fez 3. Ah, não, sim. Né? Esse foi o lance, ó. Cara a cara, o cara bateu por cima do Prazo, mas bateu na trave e tal. E o Prazo foi bem. Prazo ontem. Jogando muito, né? Olha... Jogando muito. É. Aí essa bola que o cara recebe aí, que cara a cara, ó. O Iago. Sai fechando o ângulo. Iago Picanu. O Pikachu. Pikachu. E agora, é claro, aí muita gente vai chegar e falar assim, RG, a gente vai ouvir, né, mano? Ah, mas o Vasco é muito ruim. É muito. Mas, cara, o Palmeiras pegou times mequetrefes no ano aí e não conseguia mostrar. O Jorge Wilson, por exemplo. Com o Eduardo Batista, o Palmeiras não conseguiu. O Jorge Wilson, por exemplo. O problema não é do Palmeiras, se o Vasco. É, lógico que é. Né? Se é ruim, o problema não é nosso. E nós fomos lá e deitamos o cabelo. E vou dizer uma coisa: o Palmeiras poderia ter vencido por muito mais. Perdeu 2-3 gols aí que facilmente faria. O Jean perdeu sem goleiro. O justo era um 6-2, não era? Ah, uns. Talvez um 6-2, pode ser. O Dudu perdeu gol na cara. Perdeu, o Jean perdeu um gol incrível. Isso, cara. Né? E outras oportunidades que foram desperdiçadas. Mas o Palmeiras fez um bom futebol. E futebol, quase o gol contra do jogador que você tá assistindo. Olha, aí esse futebol. Jogador, o Jomar, é ruim. Olha, eu nunca vi. É ruim. Nem o Leandro Almeida. É ruim. Ele errou o jogo inteiro. É ruim, ele parece ali, com todos os erros. Parece o ruim. Sopa de gesso. É. Olha, sopa de gesso? É, parece o Robocop. Sopa de gesso. Ele é muito mais duro que salame de colônia. Ele fez os dois pênaltis. Ainda mais bote errado que cobra cega. É. Fez dois pênaltis claros. Por isso, né? O Breno foi pra lá, né? O Breno foi pra lá. Eu acho que e vai aquecer também, essa disputa, né? Ah, o Breno tá no Vasco, Sombra? O Breno vai pro Vasco. É, mas já foi, né? Sombra, vai jogar fácil, porque o Vasco... E o Paulão também. Essa vai ser a dupla titular, né? Olha que gol que o Jean perdeu ali. Sem goleiro, praticamente, ali. Mas acho que ele perdeu ali um pouquinho o timing ali. Chegou um pouquinho atrasado, esticou a perna. Olha lá, o lance do pênalti. Ele é louco, esse zagueiro. Que bateu, que fez o gol. Lolo, o Dudu não ia nem fazer o gol, ele deu uma pernada. Só deu uma dançada na frente. Ele parece o Robocop dançando lambada, né? Impressionante. O Borja bate quase no meio do gol, mas o goleiro sai da bola e a bola acaba entrando, né? Mas bom. Que é isso, seu Ben? Enfim. Mas é bom pro Borja, é bom pro Palmeiras. E o Cuca, num primeiro jogo, já mostrou que o time pode ser mudado, sim. Quando você tem peças, quando você tem um elenco, na mão de um cara que sabe trabalhar, tem que saber, pronto, foi, né? Provado. Saber mudar, um jogo, né? O cara provou. Um jogo, não precisou de mais que isso. Certo. Se continuar nessa pegada, o Palmeiras vem forte pra disputar 2-3 campeonatos aí, hein? Certo. Pra chegar, pra ganhar, hein? Boa. Não vou dizer que vai ganhar, porque ganhar tudo é difícil. Mas que o Palmeiras vem pra ganhar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, não tenha dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho. Fiquei muito feliz ontem com a volta do Cuca. Estádio cheio. A gente agradece a felicidade, viu? Você é o cara, velho. Você é o cara. É o cara. Ficou de joelhinho, cantaram. Viu? Jeito seu, cantaram o meu nome fortinho. Você gostou lá? Agora eu não gosto. Levaram até a calça. E a calça? E a calça? A calça roxa. A calcinha lá, roxinha. Calcinha roxa. Tava até fedidinha já, de 5 meses. Né? Mas... Queria botar no... O dia que tiver um busto meu, não vai ter um busto, vai ter uma calcinha roxa lá com o Berdão. Mas você falou que não vai desgrudar ainda dela, não. Mas é verdade que isso daí é uma ação agora comercial também? A gente vai virar, não sabia, né? Direitinho. Não, porque, né? Parece que já tá fechado aí com uma empresa, uma marca, aí que a calça é de uma determinada marca. E a calça já tá... Que olho. É, eu fiquei sabendo. É, vai ganhar, vai ter que fazer. Vai ganhar, mano. Vai. Esses caras não dão um ponto sem nós. Tomara que faça, né? A gente tá seguindo os passinhos do Alê. Viu, Dominiquinho? Ah, do Alê? Do Alê. Que é ficar bombadinho na rede social, fortinho, ganhando dinheirinho. Nada disso. A gente tá indo, viu? Ô, Dodô. Ó, diga lá. E eu concordo com o que você disse a respeito da estreia do Cuca. Fora isso, a atmosfera ficou muito mais positiva, né? Ficou, né? Porque tava todo mundo comemorando a estreia do... A volta, né, do Cuca, né, o comando técnico. O Dudu teve menos responsabilidade no momento defensivo, então... Jogou mais também, né? É, quando o Palmeiras retomava a bola, ele estava com mais saúde, mais próximo do gol adversário para fazer a jogada individual, que é a característica dele, ou uma das, né? Ele também deu uma moral monstra para o Borja, falou que mesmo que ele não estivesse bem no jogo, ele já tinha garantido ao centroavante do Palmeiras que ele ia ficar o jogo todo. quer dizer, é a confiança que o jogador precisa nesse momento, né? Com o Eduardo Batista, ele tava titular, reserva, falou, não, Borja, você é meu centroavante, você vai ficar aí. Com o Tietê também, eu acho que ele mexeu no segundo tempo, no posicionamento do Tietê, que gosta muito de movimentar, e a gente falou aqui com o Felipe Melo, ele tem um movimento dele um pouco travado, aí o Cuca já conhece o jogador, colocou ele na ala, e aí ele correu pra caramba, se mexeu e mudou um pouco a cara do time. E o chapéu do Melo, hein? Que bonito. Nossa, no Nenê. O rapaz. Nenê até riu depois. Lá no subóbito, lá no rachão que eu jogo, paga, tem que pagar cerveja. Paga cerveja? Pagar. Então o Cuca calou o Zante. É, deu uma calada, né? Porque... Ah, não tem o que contestar, viu? Né? Porque tinha o problema do vestiário, dos jogadores. Pra mim, o Leão, viu? Teria sido 6 ontem, o Leão. Ah, mas você percebe aí, nitidamente, que o Cuca colocou ordem na casa, essa é a palavra. Coisa que você não vê no adversário, por exemplo, no São Paulo. Você não vê um... O Sombra vai poder falar mais a respeito. Tem, mas você não vê. Você não vê uma organização. E você via uma desorganização por parte do Eduardo Batista, que não era, talvez, até nem a metade do que está acontecendo no São Paulo, que é muito mais desorganizado, e o cara acha que está tudo certo, mas... isso é um papo que o Sombra vai falar depois aí, mas você vê uma mudança, gente. Saiu o Eduardo Batista e o Palmeiras melhorou 8000%. É da água pro vinho, né? Mas é água pro vinho. É isso mesmo, é da água pro vinho. É da água, ô Lolo, é da água pra calça vinho. É. Num jogo. É inacreditável, RG, é inacreditável. Só isso que eu tenho a dizer. Dodô. E a gente fala aqui, né? Treinador consegue fazer a equipe perder. Sim. Né? Consegue arrebentar com tudo. E alguns poucos treinadores conseguem fazer uma equipe ganhar. São... É diferente, o cara tem conhecimento, tem argumento, né? Sabe. Conhece futebol, né? Sabe da coisa e tem o mais importante, que eu acho que é o psicológico. Né? Agora, Domênico Gato, RG, só um detalhe. Até o Fabiano jogou muito. Aí hein? Que eu ia chegar. O Fabiano jogou demais. Eu ia chegar. Ei, ó. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Quando eu vi aos 20 minutos do segundo tempo, Alê, vírgula, Oliveira... Entrou, aqueceu, eu falei, peraí, estou longe, aqui é Roger Guedes, vai entrar, não. Fabiano, no lugar do William, eu falei, o Cuca tá muito fácil, o jogo o Cuca quer botar no Very Hard, né? Aquela mazoadinha. Very Hard. E não é que entra o Fabiano, né? E ele melhora o time. Tudo bem, é o Vasco, é, tudo bem. Agora, Fabiano... Me lembrou o Daniel Alves ontem pela direita. Tô falando sério. Hein, jogou muito. Cuca, ontem, o Mago. Sabe, jogou muito. Cuca Potter. É, como? Cuca Potter. Potter. O novo, ele é um bruxo. Eu não sei o que ele faz. Ele olhou pro Fabiano com uma varinha de condão e falou, vai, você vai conseguir correr. Vai jogar bola. Você vai conseguir agora pedalar. Ele deu um rolinho. O Fabiano pedalou. Sombra. Ele deu um rolinho sem querer. Mas jogou muito. Ele errou o passe, deu um rolinho no rapaz. Não, jogou, demais, jogou demais. Olha, jogou muito. Fabiano parabéns muito. Ao Cuca. Boa, Cuca. É um monstro. É um monstro, são verdade. 22 jogos sem perder no Allianz Parque. E pra você, Dodô, que é supersticioso. Eu? No ano passado, o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro. 4-0 com o Atlético Paraná. 4-0 também, né? E o Atlético Paraná gosta de tomar goleada, hein? Isso. O Atlético Paraná, o ano passado, tomou de 4 no Palmeiras. Hoje não. Tomou de 6. Domênico, você não sabe. Né? Ontem tomou de 6 apareceu lá no placar. 2-1. 2-1 paranaense. Juro pra você, deu 5 minutos, 5-2 pro Bahia. Os caras não. Tá. Deu problema. Eu nem acreditei que não tava. Deu problema ali. No placar. Tava 2-0. Achei que era problema. Não, tava 2-1. Tava 2-1. Tava 1-0, 1-1. 2-1. Aí 2-2, 3-2, 4-2. Parecia futebol de areia. 4 gols em 4 minutos. Um gol atrás do outro. Porra. Muito bem, esse é o Estádio 97, estamos aqui com as manchetes. Você quer participar do Estádio 97 através do WhatsApp? Mande para o número 94-353-0150. Mensagens de áudio, tá bom? 94-353-0150. Mande sua mensagem de áudio, tá bom? E participe do Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E uma outra maneira de você participar também com mensagens escritas através do Twitter, você manda aí com a hashtag Estádio97, hashtag Estádio97, você vai lá no seu Twitter, claro, faça sua mensagem com a hashtag Estádio97 e nós leremos aqui na medida do possível. Só amanhã, só para concluir com relação ao time do Palmeiras, só amanhã vai sair a punição aí da Libertadores, o Palmeiras pode ter uma complicação que seria ridículo. Seria uma das coisas mais bizonhas que poderão acontecer. Do Palmeiras jogar contra o Atlético Tucumã com portões fechados, hein? É, por isso que não começou a venda ainda. Ia abrir hoje a venda dos ingressos. Eu não sei. Deu uma não, segurada até amanhã aí. Esses caras aí estão já foi sacanagem que fizeram com o jogador. Agora vão sacanear o time também, né? Eu acho ainda com o lance do jogador, ainda vai tirar um ou dois jogos aí, eu acredito. Pode ser, pode ser. Vamos ao Corinthians? Ah, Coringão, mano, já Coringão. Opa, nem das garras saiu hoje, mano. Ah, tô rouco. Só lubrifica aí, mano. Tô rouco. Por isso você foi na baladinha, gritou pra caramba. E ô, seu Bento. Tá ruim da garganta, pela mano? Pela informação. Não, tô bem. Pela informação. Só um minuto. Pela informação, o Everton Ribeiro é do Palmeiras. Falei. Tá vendo aqui? Ai, o Lolo não erra, hein? Tá vendo? Mas vamos aí, Bento. Coringão, só, Coringão. Vai, lá, primeira velho. Força. O negócio é o seguinte, mano. Ô, sua biscate, o Corinthians recebeu dois pontos pra Chapecoense. Vamos lá. Juiz. O Corinthians, ele fez uma ação humanitária. O Corinthians, ele não quis ganhar da Chapecoense, porque ganhar da Chapecoense hoje é uma covardia. Não, e o Palmeiras devia fazer igual sábado, né? Ah, eu acho que dá azar ganhar da Chape. Então, pois é. Então, o Corinthians, Bento, o Corinthians, ele cedeu esse empate aí, ou seja, a Chapecoense, ao invés de perder 3 pontos, tá certo? Ela ganhou 1. Graças à solidariedade do Corinthians. Parabéns, Corinthians, pela postura. Tudo bem, olha só, ontem o Corinthians viu seu novo atacante, manda muito bem lá no jogo da ponte, o Cleison tá chegando. Sim, você viu, meteu duas caixas, né? Jogou muito. Profissional, hein? Era profissional, mesmo quase negociado, foi lá, meteu duas caixas e o problema... É um absurdo, né? Está negociado, não joga, aguarda pra fazer gol. Saiu grande estilo. Quando tiver visto na camisa do Corinthians. Só tem um problema, é o Pablo. É. Amanhã vão ter uma posição melhor sobre a lesão na coxa dele. É, ainda não. Porra, que lance estranho, cara, você viu? Ah, é, quando acontece assim, viu, mano, aquele jeito, pega fica uns dias. Não, né? E o pior, cara, que o árbitro ainda marcou falta no Pablo, não, você viu? Verdade. Roubaram a Chapecó, porque eles iam fazer o gol. Ia nada. E o Corinthians, então... aí, ó, pra você ver quando o time é adepto do fair play, né, mano? O Corinthians foi lá e devolveu a bola pra Chapecó. Se fosse deixar ela perder. Foi lá e falou, lógico que é, ô banana. O Corinthians, ele viu que não foi falta. É, na hora que teoricamente deveria bater a falta. Papinho furado, mas é verdade. Né? Os jogadores do Corinthians foram lá e devolveram a bola pra Chapecoense. Faltou a bola. Não foi falta. Ué, isso aí chama-se fair play. Ô, mano, o Corinthians é o time mais decente do futebol de chupa antes! Peraí. Tá rindo do quê? Tá rindo do que, o palhaço? O Corinthians é o time mais decente. Ah, juiz, palhaço, juiz. Tá indo pra cima de todo mundo, juiz. O Corinthians é o time mais decente do futebol brasileiro. Ele fala que é fair play e chama de palhaço. Você acha... Diferente do time que vocês torcem aí. Ô, mano. Time de calhorda. Você acha que o título deu uma enganada? Não deu não, Ben. Não, não deu não. Nossa, que pergunta capciosa. Pois é, totalmente. Nossa, já deitado em você agora, hein, mano. É não, porque... O título paulista fala por si só. O Corinthians nos clássicos, ele teve um aproveitamento fantástico. Se você parar pra analisar, o Corinthians não perdeu pra ninguém. Sim, o Corinthians teve 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, isso daí você acha que é ilusório? Eu não acho. Mas conta ponto no brasileiro? Acho que não, né? Não. Agora ele deitou. Não, pelo contrário. Chupa eu antes! Eu esperava uma resposta um pouco mais inteligente por parte do seu Alexandre. Porque se o Bento acabou de utilizar o Campeonato Paulista como referência, eu tenho que me basear no Campeonato Paulista, já que a pergunta dele foi essa. Ele distorceu. A partir do momento que o Campeonato Brasileiro teve uma rodada até agora, não dá pra gente ter como parâmetro o Campeonato Brasileiro, só Alexandre Oliveira. Então, eu acho que temos que aguardar um pouco mais. Alexandre! Então, inclusive, o Romero mandou mais um recadinho pra você. Ele mandou você tomate cru. Inclusive, eu queria falar com você, senhor Maurício Borges. O que você achou da atuação do Cristiano Romero no sábado, num dia em que o Corinthians precisava propor, precisava atacar... Como você avalia já a atuação do mito Romero, nesse ponto. Da habilidade, da técnica, Cristiano Romero. Já vou chegar nesse ponto, Alexandre, mas com relação à partida em si, ela como um todo, o Corinthians, ele se safou, cara. Porque a Chapecoense, aí, as chances mais perigosas quem criou foi a própria Chapecoense. No primeiro tempo eles acertaram uma bola na trave logo no começo da partida, na sequência o Corinthians, ele começou a se impor um pouco mais dentro de campo, começou a preservar os espaços ali no campo da Chapecoense, começou a ocupar mais o campo mesmo da Chape. Por isso começou a tocar melhor a bola e começou a criar jogadas. Fez o gol com o Jô, um gol aí legal, um gol trabalhado ali entre Fagner, Rodriguinho, e que culminou com um toquinho por cima ali do Jô. Ali eu falei, o Corinthians, ele vai jantar agora a Chapecoense, tá jogando em casa, estádio lotado. A tendência era essa, mesmo não estando bem na partida, mas depois que você abre o placar, você acaba ganhando moral e vai pra cima do adversário. Não foi isso que aconteceu. O Corinthians nervoso na partida, o Corinthians aí no segundo tempo inclusive cansou Aí a Chapecoense começou a gostar do jogo e tava na cara que o Corinthians sofreria o gol. Tava na cara, era nítido. Inclusive o gol aí do Wellington Paulista, o Cássio ele acaba escorregando na primeira cabeçada que vai na trave, o que impediu ele de fazer a defesa e mandar aquela bola para escanteio. Porque o pessoal falou, o Cássio falhou ali porque ele não chegou na bola, o Cássio parece que pulou para não chegar. Muito pelo contrário, se a gente analisar a imagem por dentro do gol ali, a imagem ali, a câmera tá presa na trave, o pé direito do Cássio, na hora que ele vai fazer a defesa, ele patina, escorrega. Ele patina, né? Inclusive deixa até uma marca no gramado, RG. E isso eu já venho batendo nessa tecla. Ele vai de lado e patina. A diretoria do Corinthians, ela precisa rever esse conceito de molhar demais o gramado, ou até mesmo essa grama mista aí com grama natural e grama sintética. Mas antigamente só os adversários acabavam escorregando na arena. Tá derrubando todo mundo. Porque parecia um futebol de sabão. Hoje em dia até os próprios jogadores do Corinthians, em determinados momentos, você sente o receio do jogador de poder ir na bola mesmo aí, porque o cara sente que pode cair. Eu só entro em campo se eu der uma molhada no gramado antes. O Cássio, inclusive na partida contra a Laú, foi a partida contra a Laú, acho que foi, ou foi a final aí contra a Ponte Preta. Deve ter sido contra a Ponte, o segundo jogo que foi aqui na arena. Ele numa reposição de bola que ele vai fazer, ele escorrega, ele vai chutar a bola e ele escorrega. Eu cheguei até a comentar isso com ele também, conversei com o Cássio, ele falou, não, de fato, falou, diferente dos outros anos, parece que o gramado tá um pouco mais úmido, a parte de baixo do gramado aí, na hora que você chuta, levanta água, falou isso, faz com que às vezes aí a gente escorregue. Mas é um erro aí. Tem que molhar menos, né, mano? Pois é, RG, porque eles fazem isso pra preservar a grama. Que aí o jogador, ele não arranca aquele toco, né? Ele, quando dá aquela travada no gramado, ele desliza. Mas isso também é ruim pro próprio jogador do Corinthians, que numa dessa acaba caindo, como aconteceu no gol da Chapecoense. Agora é culpa do gramado, né? Não, acontece. Não passa o pano, não. Não, pelo contrário, não dá pra reclamar. E a respeito do gramado da Arena Corinthians, cara. Gramado excelente, gramado de Copa do Mundo, gramado top. Agora, com relação aí ao que o Ale proporcionou aqui, ele destilou o seu ódio contra o Romero. Não, ele foi engraçado, destilou o humor aí. Não, ele destilou o ódio. Mas, Ale, eu concordo contigo, cara. O Corinthians, ele só não venceu essa partida do sábado, porque houve um lance ali que o Corinthians estava vencendo por 1-0 ainda, Sombra, quando estava 1-0 pro Corinthians. Contra-ataque. Houve um contra-ataque ali, em que o Corinthians, ele partiu com 3 jogadores contra 1 da Chapecoense. Ou seja, aquele lance que todo atacante deseja, você fazer bobinho, inclusive, com o defensor. Uhum. 3 caras, e não eram 3 caras normais, era do Corinthians ali, era o Romero, o Cristiano Romero, o Rodriguinho e o Jadson, o Magic Jadson. Ou seja, era gol claro. O Romero, ele tinha as duas opções, ou abrir em profundidade pro Rodriguinho que tava na direita, ou coloca em profundidade uma bola pro Jadson ali, não precisa colocar em muita profundidade também, porque o Jadson também não gosta de dar aquele pique. Mas você coloca uma bola na frente para que o Jadson pudesse sair cara a cara com o goleiro e tocar pro Rodriguinho, então ele concluir pro gol, enfim. O Romero, ele toca nas costas do Rodriguinho e precisa se embananar inteiro para voltar e corrigir a jogada, e aí o time da Chapecoense inteiro já tava praticamente posicionados ali na parte defensiva e impediram aquele que seria o segundo gol do Corinthians e possivelmente o gol da vitória. Então, ali naquele lance, eu concordo com o Ale, o Romero deixou a desejar. Gosto muito, elogio bastante o Romero aqui, tem sido um jogador importante aí no esquema tático do Carilli, mas ali é um lance que não pode perder, hein, Ale? Um cara aí, um atacante, tá certo? Porque o Romero é atacante. Quando ele tem ali posicionados 2 jogadores aí do time dele abertos e um defensor que tá vindo na direção dele, meio que tentando fazer aquela cerca pra não deixar o Jadson e o Rodriguinho escaparem. Mas, cara, o Romero ou deveria ter ido pra cima do defensor, fazendo com que o defensor viesse pra cima dele e pudesse driblar o cara e sair na cara do goleiro também, porque ia ser um drible seco. Ou ele poderia ter, talvez, aí tocado uma bola em profundidade pro Rodriguinho ou pro Jadson. Ele tomou a pior decisão possível, que ele tocou nas costas do Rodriguinho. Mas, enfim, o Corinthians agora tem 2 adversários aí que possivelmente o Corinthians deve vencer, ou pelo menos a expectativa que o torcedor criou, já que não conseguiu vencer em casa um adversário que era mais fraco, que era o caso da Chapecoense. Porém, ele pega agora o Vitória e, na sequência, o Atlético Goianiense. Agora, o que deveria, teoricamente, ser um empate e uma vitória nesses 2 jogos, se o Corinthians tivesse vencido a Chape, vai ter que buscar 2 vitórias fora de casa. Porque esse tipo de adversário você tem que ganhar, independente de ser dentro ou fora de casa. Um time que almeja ou busca alguma coisa no Campeonato Brasileiro não pode respeitar o Vitória, não é desrespeitar, né? Ou não pode respeitar, que eu digo, é na bola, em campo, tem que se impor. Tem que ir pra cima tanto do Vitória quanto do Atlético Goianiense. Tem que ganhar dos 2. É isso aí. O Estádio 97 agora vai falar do Extra. No Festival do Bebê Extra, você encontra tudo para cuidar do seu bebê. E o melhor, fazendo economia de verdade. Temos muitas variedades de produtos e as melhores marcas com ofertas imbatíveis. Olha aí, se liga. Fralda descartável Pampers, Comfort, Sec Forte Bag, Leve 3, por R$ 59,42 cada. Fralda Hugs, Hiper, Supreme Care, leve 3 por R$ 57,99 cada. Toalha umedecida Johnson's Baby com 48 unidades por R$ 10,49. Shampoo Johnson's Baby 400ml, leve 3 por R$ 11,48 cada. Sabonete líquido Johnson's Baby 400ml, leve 3 por R$ 16,82 cada. E olha, tem mais, hein? Lava roupas líquido Omo, puro cuidado, 3 litros, leve 3 por R$ 23,59 cada. Leite Ninho Fases, 800 gramas, com 50% de desconto na compra da segunda unidade. Nessa promoção, a unidade sai por R$ 26,90. E Mingau Mucilon Nestlé, 600 gramas, leve 3 por R$ 9,99 cada. Festival do Bebê Extra, aproveite para economizar. Quem tem bebê, se ligou aí nas ofertas, corre lá pro Extra, hein? Estádio 97 também tem o oferecimento de Free Call. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje, entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto. Mas não, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. É isso mesmo, é Fricô! E você participando, mandando sua mensagem de áudio no 943530150, tá bom? Mande sua mensagem. Soletrando, é, mensagem de áudio, é isso aí. Também no oferecimento de Bridgestone. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó, vamos lá, continuando com as manchetes, né, seu bem? Vamos ao Santos aí, por favor. Cadê o Chico? O Chico tá com dor aí, ó. Estádio 97 informa. Agora estamos no brasileiro. Isso aí, ó. Fluminense 1, 2, 3, Santos 2. Na verdade, eu nem sei o que falar aqui. Peguei uma ideia? Ah, não tem o que fazer, vou xingar o Azedão. Aí, otário, começou bem. Nossa. Já não ganhou o Paulista, que sempre ganha o Paulista. Não sei o quê. Fala do juiz, né? E aí, seu Ben? Porra. E aí, seu Ben? Cadê o trouxa pra falar aí o outro? Tá aqui, ó. Foi no banheiro. Tá. Cadê? Cadê? Tá pipocando? Trouxa aí. Pipoca. Mas é isso aí. Hoje o jogo você vai comentar aí do sabadão, 3x2 lá no Maraca, ou domingo de manhã, né? Domingo, 11 horas da manhã. Fomos se informar, né? Precisa se informar, né? E aí o time já viajou pra Bolívia. Tem liberta essa semana, né? É, pois é, seu Ben. Ficou essa conversinha aí. Esse time que eu venho falando que já descansou aí pra caramba, né, cara? Em 3 semanas tinha feito só 2 jogos, agora em 27 dias vai fazer 7 jogos, né? Quer dizer, então o pessoal já tá sentindo cansaço, é uma coisa de louco. Mas na verdade, quem assistiu o jogo do Santos contra o Fluminense vai ver que o problema não foi cansaço, não. Foi um jogo lá e cá, um jogo bom de se assistir. Bom. E o Santos acabou saindo derrotado. É, claro, todo mundo vai, os santistas principalmente, vão falar, e com razão, do pênalti, da arbitragem. Mas o pênalti é aquilo que eu sempre digo aqui no programa. Verdade. Um lado é para nós, aí vai outro dia para eles, e então não adianta, cara. Não, não, não, não faz sentido jogar ou atribuir a derrota única e exclusivamente ao lance do pênalti. Tem que atribuir a derrota a dois fatores com relação ao time do Santos. Primeiro que, pô, os caras lá na frente perderam, né? Perderam gols, pô. Ricardo Oliveira perdeu o gol, gol importante, quer dizer, não pode perder. E lá atrás, infelizmente ainda, o Dorival não encontrou os caras para montar essa defesa, né? Jean Mota, Kaique, pô, os caras não estão dando sintonia, cara, e isso e pesa. Yuri. Yuri e o Thiago Maia, que era um cara, e o Alê tem alertado para a queda técnica do Thiago Maia, e eu concordo, porque era um garoto com aquela vitalidade toda, ele fazia muito bem esse apoio. Verdade. Né? Tanto na frente quanto lá na zaga, ajudava. Agora parece que está meio perdidão, não sei o que está acontecendo. E como não tem essa recomposição de zaga, não acertou essa zaga, os caras estão pagando caro. Então é isso. Então espera aí, agora diz que volta o menino lá para a zaga contra, na Libertadores aí. Ficou fora. Gustavo Henrique? Não. Falhou agora. Não. David Braz? Não. É o que foi contratado lá. O Durval. Ah, o Kleber. O Vecchio. Kleber, né? Escapou. Vem comigo aqui que Santos é comigo. É isso mesmo. Então agora volta o Kleber pra zaga pra tentar ajudar um pouco. É porque tá complicado ali, né? Agora, eu só não entendi também, né, Dorival? Pô, você levou pro Rio jogadores ali da defesa, pô. Levou Daniel Guedes, levou Matheus Ribeiro, levou Fabiano Nogueira. Pô, não precisa improvisar, né, velho? Né, com Yuri, com esses caras que não estão dando resultado. Tenta uma outra opção, né? Mas como é aquela coisa, você que treina o time, você que sabe do time, né, então... Já aí. Deu tempo do Dorival Júnior no Santos, RG? Claro que não, tem nada a ver. Né? Nada a ver. Butterfly. Pra saber se deu tempo do Dorival, é preciso que ele comece a tomar muita pancada no brasileiro, pancada na Libertadores. Aí sim. Sabe o que eu digo isso, RG? Por enquanto, porque não, existe uma pressão em cima do trabalho do Dorival Júnior já desde o ano passado. Os conselheiros do Santos aí estão pegando no pé, ou boa parte do conselho. Tá pegando no pé do Dorival Júnior porque dizem que o time não tá rendendo tudo que pode. Esse ano, as críticas voltaram, principalmente quando o Santos começou a tropeçar no Campeonato Paulista, que culminou depois com a eliminação também. Agora, RG, numa dessa, o Santos aí cai na Libertadores e no Brasileiro começa a ocupar uma zona intermediária, aí eu acho que vai ficar meio que insustentável, porque ele balançou, chegou a balançar, hein? Mas isso é projetar... balança aqui, ó. Isso é projetar... juiz! Isso é projetar um futuro cheio de derrotas, né? É o que eu tô dizendo. O último jogo que o Santos fez pela Libertadores, fora, fez um jogão. Foi um jogão. Né? Então, não tô vendo essa pressão toda pra cima do Dorival. Quem assistiu o jogo ontem do Santos contra o Fluminense... em nenhum momento o time, pô, foi relaxado, o time foi desconcentrado, deu bobeira lá atrás, e por falta de jogadores técnicos, de caras que entendam do ramo ali. Mas eu, sincero, honestamente, mano, quando eu perceber isso, eu vou falar, mas ainda não tô sentindo que o Dorival esteja nessa condição, não, cara. E nem com relação ao grupo também. Com relação ao grupo, você vê que alguns jogadores caíram tecnicamente, mas não que estejam fazendo campanha contra o Dorival. Não, sincero e honestamente, cara, se alguém tá vendo isso, desculpa, eu não tô vendo, não. Mas, RG, esse negócio do pênalti, aí você falou que não interfere e tudo mais, que hoje foi pros caras, amanhã pode ser pra mim, etc. Caras! Nessa onda de fair play que todo mundo falou, ai, porque foi bonitinho o gesto do Rodrigo Caio, ai, porque isso, ai, porque aquilo, tá provado por A mais B, então, que foi um lance isolado, né? Aquele do Rodrigo Caio. Porque dentro, jogador do Fluminense... Dentro do mundo ali, do futebol, sim. Claro que aquele foi. Lance ali do jogador do Fluminense, ali o Henrique. Cara, na boa, cara. Cara, ele sozinho, RG. Ele deixa a perna mesmo de propósito pro jogador do Santos bater e iludir o árbitro. Não, e não tinha como ele cair daquela maneira como ele caiu. E o cara, pô, praticamente não encosta. Inclusive mesmo, né? Também um outro lance, foi o segundo gol do Grêmio lá de mão. Do Luan. De mão, né? Contra o Botafogo também, que o jogador dá um chute lá na direção do gol, o Luan no meio do caminho acaba desviando a bola com a mão ali com o braço. E ele viu que foi com a mão, cara. Lógico. Ele viu que foi com a mão. Sabe, então a gente prega aqui a decência no futebol aí, mas é decente só até a página 2. É aquele negócio, ele prega a decência quando convém a ele. É difícil o cara, na hora de ser decente, mostrar, né? Falar, eu tô sendo decente, não foi pênalti. Ou eu fiz o gol com a mão. Ninguém faz, vai, né? Vai falar nunca ali. Agora, né? Mano, é, só uma coisa aí que eu queria... Boa noite a todos, os Cláudio Azedão, aqui diretamente do Estádio 97. Oi, Cláudio, beleza? Oi. Evidentemente, mais ou menos. Chupa aí, ô trouxa. Ih, deu uma deitada agora. Começou bem, senhor aí. Até que enfim veio, hein? Não, chupa não, Domênico. É passado, ele já chupou. Tá até inclusive com a boca marcada ali, ó. Esse trouxa aí. Limpa o canto da boca. Eu fico esperando. É, eu fico triste de ver um. Não fica triste, não. De tal que lá. Não fica triste, não. Eu fico triste em ver que nossa internet caiu. Então, põe a senha dela aí, Palmeiras. Chama o Fernando aí. Agora, viu, Zedão? Por favor, depois eu concluo. Só para não esquecer, então como já perdeu 3 pontos no brasileiro, agora vê se faz 6, porque vai jogar em casa, né? É. Contra pegar... quem jogou? O Santos joga? Pega Curitiba. Tá sabendo legal, hein, trouxa? Depois... É, não sabe nada esse aí. Fala o que, que eu sei. Pega o Curitiba e depois pega o Cruzeiro. Então tem que fazer 6 pontos, velho. Não, vai fazer. Ou pelo menos 4. Ah, então são 9 pontos. Pelo menos... O terceiro jogo do Corinthians aí também, agora na sequência, é o Santos. Pelo menos 4. Pega o Vitória, Atlético Goianiense e depois é o Santos. É jogar milho e fazer gol, ó. Inclusive, eu faço isso quando eu chamo a sua irmã. Eu jogo aí é bacana, hein? Só uma coisa aqui, ó. Pô, engasguei com água, que coisa absurda. Falou na irmã, desconcertou, né, Zedão? Pera aí, palhaço. Ó, então é o seguinte: CBF, né, esse campeonato tá totalmente manchado já. Manchado. E a CBF tá com maldade com o Santos. Toda vez é o Santos que joga no joguinho de domingo de manhã. Tá entendendo? Isso aqui é o quê? Sub-15. O Santos não pode jogar esse horário que prejudica o time do Santos. Botaram o Fluminense, tem o pessoal mais velho. Velho acorda cedo. Agora, o Santos tem muito... Peraí, RG, tô aqui no meu nome. Você tá falando assim com o RG, não. Você tá falando bobagem. O Santos tem muito moleque. Dizia o meu... Tá falando bobagem. Que não pode acordar cedo. O Paulinho é o coragem. É. Os velhos acordam cedo porque tem medo de morrer dormindo. Exato. Então assim, o Fluminense tem o pessoal mais velho. Aí vai pegar a molecada que tá acordando esse horário, chegando do funk. A CBF não é de hoje, eu falo no microfone, não tenho medo. Entendeu, RG? Eu falo mesmo, foi com a minha dicção boa. A CBF prejudicou o Santos, o campeonato devia ser paralisado. Segurada aí, tio. Evidentemente. Viu, mano, você falou do fair play, essas coisas. Agora também tem um detalhe, né? O Coronel Marinho teve aí na televisão, esse final de semana aí, em algum programa de esporte. Foi do Datena? Mostrando, viu, Ale? Mostrando uma planilha lá. Que agora os árbitros serão controlados, que eles vão ter estatística de erro e blá blá blá, e que o cara. Porque no final do ano. Só não pode ter posse de bola, né? É, porque pro final do ano vai ter uma premiação. Árbitro com posse de bola. Então, esse final de semana, agora, primeira rodada do Brasileirão, já proporcionou aí, né? E tomara que esse ranking seja transparente aí, né? Vamos ver como é que vai ser tratado essa arbitragem. E aliás, parabéns ao Luxemburgo que largou, pelo que eu li. É verdade que ele abandonou a vida do futebol pela vida política? Vai virar político. Mas que mau momento pra ingressar na política. Que coisa, hein? Faltava mais nada, hein? Pô, só essa agora, hein? Ou às vezes falta. Às vezes. Ô, Domênico, vamos falar de Bridgestone? Falar de Bridgestone, porque é o seguinte, Sombrano, só atenção. Diga. Atenção, palmeirense, hein? Ei, palmeirense, tá assistir aí, ó. O Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone. É, meus amigos, parece impossível aí conseguir esse ingresso pra esse jogo, não é verdade? Mas a Bridgestone vai te ajudar com essa, hein? Se você comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você vai ganhar um par de ingressos pra assistir esse jogaço do Palmeiras, que é válido pela última rodada da primeira fase da Libertadores, tá bom? Não dá pra perder, hein? É aproveitar e ir direto pro revendedor aí oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos acabem, tá bom? Acesse para saber mais detalhes e conhecer mais da promoção também acessando www.torcidabridgestone.com.br. E quer saber? Eu vou fazer o seguinte hoje, hein? O que você vai fazer, Domingo? Meu amigo Bruno Ranieri, meu amigaço lá da Bridgestone, me arrumou mais um par de ingressos pra ver esse jogo. Então, vocês, o primeiro torcedor, só o primeiro, não adianta vir o segundo e aí, não, eu só tenho um par de ingressos pra hoje. É isso aí, Domênico. Um par de ingressos pro primeiro torcedor do Palmeiras que entrar aqui dizendo qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone. Se acertar corretamente, ganha o par de ingressos. Não tem esquema, não. É, acertou, ganhou aí, tá bom? Boa. Só o primeiro, só tem o par de ingressos, hein? Beleza, está aqui. Oi. desculpa, só uma curiosidade. Fala, Lê. Esses pneus que o Mota tem é Bridgestone? Não. Isso é pneu bom, pô. Não é porque isso aí derrapa, hein? Isso ah, aí... derrapa na curva, né? Não, esse... e isso aí é recalchutado, não serve. Isso! Mas que a rodinha tá no meio do pneu, tá? Ih, essa rodinha tá desgastada, hein? Muita gente aqui já pegou a mão. Opa, opa! Quem pegou? Abre a rodinha. O Mota acabou de dizer que tem pessoas na mesa que já usaram esse pneu. Ah, eu sei quem é. É mesmo, Rodinha? Só produz. Amigo, só produz. Usa aquele colando a Jane Fonda e tira foto no espelho. Rapaz. Tá documentado, Motinha? Ah. Olha, na hora certa. Eu acho que é o seguinte, o Mota. Ah. Muita gente aí. O Mota deve ter mais delação que todos os políticos juntos. Motinha, ah, isso é verdade. Você viu que aí, a outra lá registrou em cartório lá. Então, vai, Mota, você não é baú pra guardar segredo? Fala que é o Rude. Fala que é o Rude. Vai, Motinha. Manda um. Vai, Mota. Fala. Manda um. Ai, deixa o Mota pra lá, vai, gente. Ah, só lembrando. O Bar, essa altura do campeonato. Mas só lembrando que encerra hoje o Brasileiro. A primeira rodada, hein, Sombra? É Curitiba e Atlético Goianiense. Ah, é verdade. Bem lembrado, né? Bem lembrado, não é? Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E ó, participe do resort do estádio. Esteja conosco de 9 a 11 de junho lá no Bourbon Spa Resort em Atibaia, tá bom? Hoje, o primeiro que ligar lá na Lotus Travel e fechar o pacote no 2896-4665. A partir de agora, o primeiro que fechar o pacote do resort na Lotus Travel, no 2896-4665, vai ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Olha que bacana. Então, ó, liga lá. Tem um plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. Daqui a pouco a gente vai falar mais aí do resort do estádio. Não fique de fora. Mais de 50% dos apartamentos já estão reservados. De 9 a 11 de junho, a gente quer estar ao seu lado lá no Bourbon. A reta subindo, Dodô. Do Estádio 97 informa. Ai. Lá no Mineirão, Cruzeiro 1, Ávila, São Paulo 0. Aquela coisa, né? Todos têm um técnico. O São Paulo tem Rogério Ceni. E o Maicon, hein? É, esse gol aí que vocês tomaram, meu time aqui da rádio toma. Com sombra no gol, hein? O que você quis dizer com sombra no gol, hein, senhor Bento? Eu acho que... vai não, pipocar agora, quer ver? O que você quis dizer com isso? Quer ver? Não vai pipocar, não. Vai pipocar. Agora não pipoca, não. Não, mano. Aí, eu quis dizer pipoca, que você é... Isso é uma pipoca, hein? É, pipoquinha. Você é alto, sombra. Não gagueja. Pipoca não, irmão. Ele falou outra coisa pra mim aqui, mas, ó. Mas digamos, né, pra jogar num gol de futebol profissional não dá, né? Futebol Salão, de campo não Salão, dá. Salão. Mas Salão jogava bem, né? Nós jogamos aqui. Salão Society quebrou galho agora. Society. Pô, bala mais uma, né, Bambi? Society. O sombra do jogo aí, o comentário é teu, mas olha. Society. O Breno foi pro Vasco, como comentamos. É, o Neilton aguarda ansiosamente aí propostas. Neilton! Pra ver se ele fica, ou ele vai pro Botafogo, ou vai pro Bahia. E continua aí. E hoje o Rodrigo Caio também disse que perdemos a confiança. Né? Mas prevê vitórias contra Avaí e Palmeiras. É. Aí foi a parte comédia, lógico. Ele se contraiu um pouco. Não, lógico, né? Não posso dizer que é impossível. Não, claro que não. Não posso dizer, o jogo é no Morumbi. Ah, vai os dois, né? Não posso dizer que é impossível, mas se existe um momento onde o Palmeiras tem boas chances de quebrar esse tabu aí desde o gol do Alex, esse é o momento. Bom, mas aí o problema ou solução é do Palmeiras, vou falar, é do São Paulo Futebol Clube. O jogo passou na Globo, pra todo o Brasil ver. É um time perdido, um time sem padrão de jogo. Um time que ontem, por exemplo, entrou com 3 zagueiros. Nunca tinha jogado... Tentou jogar com 3 zagueiros, um pouco mais no começo do ano. Mas com uma formação a qual ela ainda, o São Paulo ainda não tinha atuado. Um futebol fraco, apesar de ter tido 2 boas chances de gol no primeiro tempo. Poderia ter saído na frente, assim como poderia também ter terminado empatado o primeiro tempo. Porque o Rodrigo Caio falhou bizarramente. E o Ávila, se não fosse um milagre do Renan Ribeiro, que a meu ver foi o melhor em campo do São Paulo Futebol Clube. Seguido do Prato, que se desdobra. Bom esse goleiro, né, Sombra? O Renan Ribeiro foi bem, foi bem. Parece que é bom, hein? É. Parece que achou o goleiro, pelo menos. É. Mas o São Paulo... Diante das tragédias... Né? Falta só o resto do time e o treinador. O São Paulo foi mais do mesmo. Aliás, eu vou dizer uma coisa. O São Paulo, ele conseguiu evoluir, né? Porque ele começou o ano, ainda que pegando aí os adversários fracos de Campeonato Paulista, mas, pô, fazendo muitos gols, triangulações, etc e tal, né? Hoje o São Paulo é um nada. O São Paulo é um catado, o São Paulo é um nada. O São Paulo praticamente não existe, né? O São Paulo hoje é tipo Vasco. É tipo Vasco hoje. É tipo Vasco, sim. Na minha opinião, é tipo Vasco. E São Paulo vai ocupar a mesma faixa de classificação que um Vasco da Gama. O Rogério foi lá, um cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança, fez as suas observações, não com a mesma intensidade, arrogância. Exato, da entrevista coletiva. Também achei. Mas, por outro lado, foi lá e, de certa forma, passou a mensagem, né? Ó, perdemos, poderíamos ter ganho, mas a campanha não é tão ruim. Como assim a campanha não é tão ruim? A campanha é péssima, não é tão ruim. Ela é péssima. Pra se consolidar como pior que isso, só se caminhar rumo ao rebaixamento. Pra ser ruim tem que melhorar um pouco ainda. Foi bem o Alê. E no que chama lá, o gol medonho, é verdade, o gol foi medonho. O gol foi medonho. Sacou o Cueva, não jogou nada. Mas quando você deixa um pouco nas entrelinhas, ou quase muito claro de que também há uma parcela de culpa dos jogadores nisso, corre o risco de perder elenco. Eu não vou na história do dizem, porque às vezes eu tenho medo, às vezes. Aqui cá entre nós, se acontece um problema, a gente tem que preservar as pessoas que estão aqui, por mais culpa que elas tenham, às vezes, dentro de um processo. A gente tem que preservar. E o comandante tem que preservar. A solução do São Paulo não passa também, às vezes, por rotular as culpas, né? Isso tem que ser gerido de maneira interna. Mas essa questão de gerir internamente é justamente aquilo que a gente talvez não saiba se o Rogério tem essa capacidade. Eu acho que ele poderá ter um dia essa capacidade. Gente, não é fácil. Não basta ser bem intencionado, não basta gostar, amar e ter vontade. Não basta. E infelizmente o problema do São Paulo não é só o Rogério Ceni, uma pessoa inexperiente como treinador. Os problemas do São Paulo vêm desde a gestão Juvenal Juvencio. O São Paulo tinha, no seu departamento de futebol, as pessoas de vanguarda. O São Paulo tinha a sua vanguarda, fisiologia, preparação física, direção de futebol. E o São Paulo sempre se esmerou em ter os melhores. O São Paulo não é mais referência em nada. Perdeu o conjunto da obra, né? Tinha o conjunto da o São obra, Paulo não que... tem mais. O São Paulo que trazia para o mercado o Moraci Santana. O São Paulo que apresentava no mercado o Carlinhos Neves. O São Paulo que apresentava para o mercado o Turíbio. O São Paulo que apresentava para o mercado o fisioterapeuta Rosan. São pessoas, na época, assim, eram os tops. O São Paulo deixou de ter os tops no comando. O São Paulo deixou de ter os bons no comando. E no comando do futebol do São Paulo, o Juvenal era um cara que ele sacava de futebol. Mas o Juvenal, ele abdicou do futebol, primeiro que passou a ter uma idade avançada. Segundo, brigou pelo Morumbi na Copa. Terceiro, ficou doente com uma doença horrorosa. E brigou possivelmente com o sucessor, né? Que seria algo... E na época gerou também a possibilidade... Tinha um sucessor, né? Até por essa condução, o São Paulo acabou perdendo o Marco Aurélio Cunha aqui. Tinha um sucessor. Era o sucessor natural, era o homem do São Paulo Futebol Clube, do futebol, que era pra erguer o São Paulo Futebol Clube. Porque quer queira, quer não, as empresas são feitas por pessoas. As pessoas são importantes. O estádio 97 é importante porque tem o Alê, porque tem o Rudi, porque tem o RG, tem o Domênio. São Mota não, né? Não, mas eu não vou queimar no ar assim. A Motinha tem a sua importância. Então também. A gente precisa ter as boas pessoas no comando do futebol. E aí veio a história do estatuto. E o que eu vi no estatuto ali é que, de certa forma, uma acomodação das pessoas que já estavam. Eu conheço, por exemplo, o Vinícius Pinotti, e não posso julgá-lo pelo que ele faz no futebol, porque ele está muito pouco tempo. Mas eu, como torcedor do São Paulo, e se fosse presidente do São Paulo, repito, não daria o futebol para o Vinícius Pinotti. Porque algo contra o Vinícius Pinotti, contra a pessoa dele, não. Ele é uma pessoa aguerrida, honesta, e fez até um bom trabalho no departamento de comunicação e marketing do São Paulo, quando pegou lá o negócio complicado, sem um real no caixa. Mas o que acontece? Que... Mas é a área dele, né? De conhecimento dele. Ali, lá, né? Lá é onde ele nada, né? Então, eu não concordo, por exemplo, que a gestão do futebol seja dada ao Pinotti. Eu não concordo. Torço por ele. Eu quero que o Pinotti seja o maior diretor da história do São Paulo Futebol Clube. Eu não torço para que dê errado para justificar a minha crítica. De jeito nenhum. Mas eu entendo que o futebol deveria estar nas mãos de pessoas com vasto conhecimento e atuação no trato com atletas de futebol. Porque tratar de atleta de futebol é que nem tratar com artista. Não é fácil. Tem que ter a manha, tem que ter os meandros, os caminhos. Assim que você trouxe o Alê pra cá, não foi fácil. Né? Não foi fácil. Então, imagina. Não foi fácil. Falar com três assessores, empresário. Oferecer um pisuco e um misto frio. É muito difícil pra mim dizer isso. Mas é triste, cara. O São Paulo, desde que o Juvenal lá começou com essa história de Morumbi, ele pôs dono de laboratório pra cuidar de futebol. Ele pôs conselheiros pra cuidar de futebol. Cada hora é um, cada hora é outro. O MAC, o ano que vem, o ano passado, o Marco Aurélio, em poucos meses, ele veio aí porque viu que o negócio estava afundando. É, o famoso Band-Aid, né? É. Corre lá e esparadrapa, pô. Aí eu vou ver lá que um que era assessor, lá o Rodrigo Gaspar, assessor do Leco, foi contratado agora para um cargo executivo. Abdica de ser conselheiro e agora passa a ser remunerado. Sinceramente, gente, eu não conheço a pessoa. Mas o que parece é o seguinte, ó, deixa eu acomodar as pessoas que estão aqui. Então, você pega o conselho de administração do São Paulo, tirando o Raí, o Márcio White e o Saulo Ramos. É o Saulo, não, o Castro, Saulo. É o Saulo lá, esqueci o nome. É, Saulo da banda Eva. Faz parte do governo, há muito tempo do governo do estado. Dos 9, só 3 não tem qualquer espécie de vínculo com o conselho. Então o que acontece? Um conselho de 240 passou a ser dominado por um conselho de 6 pessoas. Eu não vejo isso de uma maneira positiva. Não muda nada, porque você coloca ali então no conselho os principais expoentes e grupos políticos e você tem a maioria dos votos. Era para profissionalizar? Então, cara, é complicado. Alerto. E aí você fala, ah, mas então era melhor ter ganho Pimenta? Pelo amor de Deus, também não sei. Porque também do outro lado você via nego que tava nessa gestão, que pulou pro outro lado pra apoiar. O melhor é que eles tenham a consciência do que tá acontecendo com o futebol de São Paulo. Quem é melhor ou quem não vai ser melhor, isso independe. Aí eu via lá na gestão, ah, promete fundo de 100 milhões de reais para trazer jogador. Você gosta de São Paulo? Vai lá, apresenta o fundo lá pro Leco, então. Conversa, apresenta. Tragam soluções, mas tragam profissionalismo. Pensem no São Paulo. Abdiquem de vocês. Abdiquem, porque vocês não são capazes. Não tem o São Paulo, eu juro pra vocês, o São Paulo é uma marca muito forte do futebol. Mas há alguns anos perdeu o seu espaço. E nem com esse novo estatuto eu penso que vai recuperar o espaço. Espaço esse que está sendo hoje dominado por Corinthians, por Palmeiras, por Flamengo, que vem numa reestruturação muito forte. Infelizmente, o que se vê do São Paulo é que o São Paulo, a curto ou médio prazo, fará parte constantemente do segundo patamar do futebol. Infelizmente é. não deixa de ser grande. Fluminense não deixa de ser grande, o Vasco não deixa de ser grande. Mas você passa a perder espaço, passa a perder relevância, você passa a perder interesse de patrocinadores. Não adianta, é isso. Você perde protagonismo, você passa a ser coadjuvante. Porque há anos não dá para dizer que o São Paulo é candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro. Não dá, não dá. E não adianta vir dizer, ah, mas pô, o Palmeiras foi lá e conseguiu que tem lá um presidente que é rico e conseguiu que tem um patrocinador. Mérito, mérito dos caras que conseguiram absorver pessoas e trazer pessoas que acreditaram num projeto, numa proposta e quiseram botar o seu dinheiro lá, meu amigo. Dane-se. Ué, mas o São Paulo também, quando estava no topo, não tinha milionário nenhum. Quer dizer, tinham esses profissionais que eram entendedores da coisa. Não era milionário. Ah, mas não tem jogador, etc. Não tem milionário. Ladainha. O Corinthians é uma. O Corinthians sabe que politicamente é um problema. Mas pelo que eu entendo, desde a época do Andrés, uma pessoa que é extremamente questionada, mas o cara de futebol entende. É. Ele botou o futebol pra quem era do futebol. O Tite, que era bom, ele bancou. Não, o cara vai ficar. Teve o cara vai ficar. Que pra perceber isso. Jogar a culpa e dizer que não tem elenco, vírgula. Porque há 3 meses atrás, ninguém ia me dizer aqui e comprovar que quando eu numerasse lá Arana, Rodriguinho, Malcom, Maicon, Jô, Romero, ia me convencer de que o elenco do São Paulo era muito melhor, era pior. Não. Eu te falei, você não acreditou em mim. Você entendeu isso o que eu tô dizendo? Isso mostra que você é antes. Então, quando você tem pessoas do futebol cuidando do futebol, a coisa acontece. Às vezes, por maior que seja a bagunça política que tá no teu clube. Você tem uma bagunça política, mas você chega lá no... Porque o futebol, ele tem uma coisa muito própria. O futebol, você pode ter o melhor do marketing, o melhor de tudo. Mas se você tiver alguém não capaz no futebol, dando as diretrizes do futebol, meu amigo, vai tudo pro saco. Vai tudo pro saco. Por maior que seja, muitas vezes, a bagunça política. Vira cachumba, né? Ô, Sombrita, você tava falando aí a respeito do Pinotti, né? Todo mundo sabe. Repito, hein? Repito. Tenho o telefone dele, já troquei mensagem com ele, já almocei com ele, quando ele era do marketing de São Paulo. Gosto dele, profissional. É um cara de sucesso na carreira. Bem sucedido, é. Bem sucedido, honesto e trabalhador. Sim. Tanto que a gente falou aqui que ele abriu mão do salário dele de diretor de futebol. Exato. Mas o que eu estou questionando é o seguinte. Eu não posso colocar aqui dentro da rádio pessoas que apenas gostem. Se o cara quer ser locutor da rádio, o cara ele tem que ter um mínimo de experiência. Eu não posso. É muito raro você pegar alguém que nunca teve a menor experiência em rádio e jogar aqui no horário nobre. Eu não posso colocar no lugar de um Domênico um locutor qualquer, uma pessoa que jamais abriu o microfone. Que não tem o clube da voz também. Ruim! Muito obrigado, eu não posso. Experiência em todos os segmentos da vida é muito importante. E esse tipo de experiência de colocar alguém que nunca fez isso na vida, de eu colocar um locutor que nunca trabalhou, isso é pra rádio pequena, rádio do interior. Fala aí, paga. Isso pra veículos pequenos que podem correr esse tipo de risco. Eu vou um pouquinho mais longe ainda, porque todo mundo sabe que o Pinotti foi um dos incentivadores, um dos que apoiaram a presença do Rogério Ceni no comando técnico do São Paulo. E todo mundo sabe também que o Rogério apoiou o nome do Pinotti para ser o diretor de futebol. O Jorge Nicola hoje lá no BB Debate, lá na ESPN, ele trouxe a informação que os conselheiros e o presidente iriam chamar o Pinotti para uma reunião, porque existe uma insatisfação do São Paulo natural com relação aos resultados, e justamente para cobrar isso que o RG falou, de que talvez o Rogério tenha perdido o vestiário. Então eles iam conversar com o diretor de futebol. Eu acho pouco provável que o Pinotti fale alguma coisa diferente do que ele falou para a imprensa, de que o Rogério tem o comando do grupo, que o trabalho está sendo bem realizado, que é preciso dar tempo, por todas essas relações que a gente já citou, da relação pessoal do diretor de futebol com o treinador, da força que um deu pro outro para que cada um assumisse aí o seu cargo. Então, assim, além da pouca experiência ou nenhuma experiência no futebol, tem essa relação muito próxima que talvez complique um pouco a avaliação. Ou você imagina que o Pinotti vai chegar nessa reunião aí com os conselheiros e com o presidente e falar, ó, realmente o Lugano está insatisfeito, não sei quem está insatisfeito, o Rogério já não domina o vestiário, os resultados estão péssimos, é, na hora que ele tem que mexer no time ele mexe muito mal, o discurso dele não condiz com a realidade. Você acha que o Pinotti vai fazer isso? Não vai fazer. Então, e nem dar uma dura no Rogério, porque depois daquelas loucuras que ele fez na eliminação da Sul-Americana, tinha que ter um diretor ou um presidente, dar uma chacoalhada no Rogério. Ô, che, você não é o Guardiola não, nego. Abaixa a tua bolinha aí, o trabalho tá uma M, sabe? Vamos tentar simplificar as coisas. Falta isso aí mesmo. Mas quem que vai fazer isso? Se o São Paulo continuar tendo resultado... Tem moral, né? Ninguém tem moral, né? Sabe o que vai acontecer? O Rogério vai demitir o Leco. Então, mas é o que acontece. Aí você tem razão. Eu te contratei, Ale, porque você é bom profissional. E sei que você também é um bom caráter. Tá certo? Ah, isso eu não tenho mas certeza. Mas não porque eu sou seu fã. Entende o que eu tô dizendo? Eu trouxe isso. O profissional. Isso eu não trouxe o ídolo. Isso não é hora de gratidão. É porque trabalho é uma coisa muito porque séria. Porque amanhã eu tenho que ter a liberdade de cobrar o profissional. Claro. A partir do momento que é relação de fã e ídolo, você fica vendido na história. Eu só não entendi o São Paulo perder praticamente dois setores. Porque perdeu um bom profissional como marketing, estava lá, já tinha encontrado, que era o Pinotti. Tira o Pinotti de lá para botar numa posição que tem nada. Que ele queria. Nada a ver. Se falasse assim, dele. Olha, vou profissionalizar e manter o Pinotti no marketing. Porra! Legal, bacana. Porque aí você fala, mas qual a experiência? Assim, tem uma experiência de ter há dois anos ou três e com bons resultados. Se não os melhores. Lógico. Mas também, não vou dizer que são os piores. É isso. Mas, a meu ver, diante da circunstância econômica do país, até bons resultados. Agora, perfeito. O que o Ale tá... A colocação é essa mesmo. Como é que o Pinotti vai chegar... Aí você vai falar, mas onde se formam pessoas do futebol, né? Porque você fala assim, o marketing você forma nas faculdades, ganha experiência nas empresas. E no futebol? O futebol tem muitas pessoas que estão no mercado do futebol. Você entendeu? E não tem faculdade, né? E eu acho que futebol assim... é com o futebol. E eu acho que o futebol... Por exemplo, o Palmeiras, nesse momento, ele só tinha um nome que ele poderia ter lá. Cuca. Só. Hoje eu acho que o nome no futebol só existe um nome. Que não adianta. Tinha que chegar e falar assim, não, é você. E eu vou te dar um salário digno porque você é o cara. Chama-se Marco Aurélio Cunha. É verdade. O Marco Aurélio, nessa situação, sim, nesse momento de São Paulo, ele é tão importante pro São Paulo quanto o Cuca pro Palmeiras. Mas nós sempre dissemos isso aqui, né? A saída do Marco Aurélio, velho. E cabe uma instituição como tendo ali o Marco Aurélio, aí como adjunto do Marco Aurélio, o Marco Aurélio trazer pessoas das quais ele acredita no potencial de crescimento para formar um novo Marco Aurélio. É, porque senão não vai, né? Agora, sabe o que é o mais absurdo? Absurdo é o Neilton de solução na quinta, nem relacionado ontem. Não, isso aí não tem nada a ver. O pior de tudo, viu, Moitinha? Tá fazendo uma falta no ar, viu? Baita personagem. Né? É o melhor personagem, né? Ó, o pior de tudo, as bolas da mesa de bilhar estão tudo sem número. Porra, você acha que os caras estão preocupados lá com o quer jogar? Mesa de bilhar sem bola número. 8 mano, parece tá a 6. Mas é isso aí, São Paulo. Isso, ó, viu, Sobra? Tá as moscas o bilhar, viu? Tá as moscas. E eu já disse, não pode deixar a criança entrar na área de bilhar, que eles riscam tudo com catal, giz. Véio. O taco tá quebrado lá? Fizeram uma genitália na mesa outro dia. Não! Um bilau na mesa? Não! Sabe, tem que cuidar o mais. O chapéu tá jogando lá e o carne frita. Não, para de gozação. São Paulo é coisa séria. Ah, é, tô vendo com você. Ah, meu Deus do céu. Agora, Sombra. Oi, diga. Qual é se fosse dar uma nota de 0 a 10, qual é o grau de insatisfação do torcedor de São Paulo com relação? 10. Já? Nota! Não, tá certo. Já 10? Não, você acha que se fizer uma pesquisa... Ah, não, uma pesquisa? É. Não, desculpa, grau de satisfação. Não, você tudo bem, mas você quer torcedor... que o Rogério Ceni deixe o comando num grau de 0 a 10. Eu penso numa reformulação muito mais profunda. Não, mas você acha que se você perguntar... Que gostoso! O torcedor de São Paulo, o que ele vai responder? A maioria? Eu posso fazer uma enquete pra saber aqui. Eu vou fazer uma enquete pra saber aí qual é o grau aí. Mas olha, do que eu tô sentindo aí, eu não, que é complicado, tá? 50%? Geralmente quem tá muito insatisfeito é o que mais se manifesta. É. Pelo menos na minha timeline, a insatisfação é de 80%, 90%. Nossa. É muito alta. 80%? Então é nota 8. Veja bem, eu não, 80% de posse de bola. Não, não vamos... Eu vou fazer uma, fazer uma enquete aqui. Você vai se prender aos números, não? Eu vou me... Mas, Ale... Quando os números devem ser usados, né, Ale? Sim, sim. Ô, Ale, na bagagenzinha lá do nosso amigo Rogério Ceni, o que, que tem lá dentro quando você abre? 3 títulos, né? Já foram pro saco, não é isso? 3 eliminações. 3 eliminações. Você encontra 3 eliminações, você encontra uma falta de apoio a um jogador que precisou, e você encontra, que foi o Rodrigo Caio, né, naquele episódio, e você encontra aí um desgaste com a diretoria com relação ao bota uniforme, não bota uniforme de um patrão. Quer dizer, então essa mochilinha ela vai enchendo, vai enchendo. Velho, uma hora explode. Uma hora explode, é verdade. Mas se a coisa não tá cheirando bem, o importante é a gente se preparar para um dia de trabalho com o Bozano, né, mano? Opa, com certeza, né, Sombra? Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar um pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, parceiro, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Você vai levantar o braço, agora você não vai matar quem tá embaixo. Não vai parecer que abrir um caixão, velho. Nossa senhora, você vai estar cheiroso. E sequinho. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas ó, tem que falar a frase, tá bom? Não vacila não! Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Fala, garoto. É isso mesmo, esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM. Também não ofereci... Ah, olha, tem uma dica importante, não é que o Dodô vai falar aí de um toque? Atenção aí, pessoal, tá ligado aí na Champions, né, Dodô? Ah, vou dar um toque especial aí, Jorge, presta atenção, hein? Champion! O confronto de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo já tá definido, né, RG? Sim. É isso mesmo, a Juve! A Juve! Do grande Daniel Alves e o Real Madrid do Cristiano Ronaldo vão se enfrentar aí. Jogão, hein? Na grande final da Champions League em Cardiff, no dia 3 de junho. Anota aí, 3 de junho é o dia, RG. Oh. E só tem um lugar pra você assistir essa partida. Onde? No canal Eimax do Esporte Interativo, hein? O quê? Você ainda não tem os canais Eimax? Então fica aí marcando, não. Ligue já, 4004-1111. 4004-1111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo, ou você vai perder essa, hein? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. Boa, Dodô, é isso mesmo. Eu mandei aqui a enquete no meu perfil e... De repente a produção aí também pode mandar aí no Twitter do Estádio 97, da Energia 97. Sim. Qual é o grau de insatisfação dos São Paulinos em relação ao Rogério? Se é muita, é média, é pouca ou nenhuma? Né? Aí a gente vai ter mais ou menos... Aberto a contagem. Bela enquete, vamos ter um termômetro pra saber. Tem um São Paulino aqui, meu amigo Aranha, que jogou futsal comigo. Aranha. Falou exatamente o que o Mota falou. E até para preservar a imagem do Rogério, gostaria que ele saísse do comando técnico. Porque pode não parecer, mas pode arranhar de tal maneira que amanhã acabe mesclando junto com a imagem do ídolo. Eu entendo isso que vocês estão falando, mas pro Rogério seria uma derrota pessoal. Pro Rogério seria um suicídio profissional. Ah, mano, mas... Porque eu não vejo o Rogério dirigindo um outro clube aqui no Brasil que não seja o São Paulo. Ele vai parar. A partir do momento que ele se preparou, ou pelo menos ele entendeu que se preparou para estar assumindo essa condição de treinador, se ele chega hoje e fala, ó, gente, beleza, valeu, mas não deu, depois de 5 meses aí de trabalho, um pouco menos, talvez, é uma derrota aí que talvez é... A gente não vê ele em outro time, né? Okay. Sabe, o Rogério, ele é um cara persistente. Beleza, então, vai lá na base do São Paulo... Mas passa. É um downgrade, Sombra. É um downgrade. O cara não ia assumir. Ó, quem errou aí, mano, a princípio, Sombra, foi a diretoria do São Paulo. Mas que não é que errou, né? Tem um componente político aí. Não, mas é que tá. Eu não acho que errou. Ele assume justamente para uma eleição. Mano, você que entende de pôquer, deram a win com par de dois. Sombra, achando que ia levantar. Sombra, a questão é a seguinte, cara. Hoje, quando você vai chegar no Rogério e falar, Rogério, não deu. É uma situação tão delicada como você chamar seu pai e sua mãe pra morar em casa contigo e depois você fala, putz, mano, meu pai anda na sala de cueca. Pô, minha mãe, ela não respeita a minha mulher. Ela fala que a comida da minha mulher é uma merda. Perfeita analogia. Pra você ter que chegar pro teu pai e pra tua mãe e falar assim, ó. Falar, vocês vão pai, ter que ir embora. Mãe, não tem mais jeito, vocês vão ter que ir embora. É uma situação extremamente delicada. Com o Rogério Ceni no comando do São Paulo, é proporcionalmente igual. Mas ou você manda ou você perde seu casamento. Não é igual você chegar e falar, Mota, você peida na sala, eu quero que você vá embora da minha casa. Tchau, você chuta ele pra fora. E você executa agora, ele. É outra coisa, vamos velho. Trazer ao telefone no 3284-7097 os ouvintes. Ouvintes que ligarem de série só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganham kit exclusivo do desodorante Extreme, dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganham um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Rapaz, nas próximas semanas o McDonald's vai trazer uma promoção. Eita! Eita. Ah, meu Deus do céu, mesmo? O pessoal vai pirar. Eita! É isso aí, valeu galera do McDonald's, oi Vander, um abraço. A Riegua. E aí, o primeiro palmeirense que entrar no ar e responder a pergunta qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone, vai ganhar um par de ingressos pro jogo Palmeiras e Atlético Tucumã, tá bom? Tucumã. Então vamos ao telefone, 3284-7097. Toca, Asdrubal! Tucumã? Ai! Tucumã, meu. Essa aí é a melhor, hein? Ai. É a melhor. Essa música de longe. Vai pro inferno. Homenagem pra você, mano. Leva o Benjamin no cano. Oi! Sente e pedala, mano. Ei! Leva o Benjamin no cano. Eu? Sente e pedala, mano. Alô! E leva o Romero no cano. Diz que esse cano tem que ser 3-8, assim. Você viu que o Romero mandou pra você de novo, né, o Alexandre? Mas é fazer uma justiça aqui com o mito Romero. Ah. Parece que deram uma sacaneada nele. Ele tava mandando um recado pra um amigo dele e na hora de mandar o vídeo, os caras tiraram o nome do amigo, que é Milton. Só. E puseram o seu, né? Não puseram de ninguém, né? Ficou a impressão que ele tava ali xingando os críticos, né? Ah, entendi. Ah, é. Mas parece que fizeram uma. Isso é sacanagem, aí é sacanagem. Isso. É, eu não gosto que brinque. Pegar com a manifestação. E hoje na internet, neguinho faz tudo, né? É. Alô! Alô! E fala. Não acredito. Nem eu. Acredite. Sensacional. Opa, quem fala? É o Alisson. Alisson. Alisson do quê? O Alisson. O Alisson Galvão de Oliveira. E quantos anos tem o Alisson? 36. Como? 36. 3.6 ali. Viva a voz tá ruim. O Ale hoje reclamou. Ué, reclamou? O tempo todo. Reclamou do quê? Do mau Alisson do seu Bento. Ah, sensacional! Ale. Salvou muito a hora. Bom. Sensacional. Som. Sempre salvar na hora. Como já para, o imbecil, já passou. É porque eu tô na loja. Para de olhar essa porra aí. Oi, qual que é o bairro aí, Wallace? Peraí. Meu, peraí que eu não vi. Peraí. Não vi. Peraí, Dudu. Dudu. Peraí. Vai. Para de novo. Poçocaba? Amigo, Sorocaba. Ah, meu, tá ruim a sua ligação, meu velho. Viva voz. Tira a viva voz aí, por favor. A ligação tá pior que São Paulo. Nota, fala aí, Dudu. Não sei onde é, não prestei atenção. Sorocaba. Sorocaba. Poçocaba. Fala de novo. Buçocaba. Eu quero ir, hein? Peraí, Ale. Buçocaba. Eu quero ir em Buçocaba. Mas se acaba, Ale, o que você vai fazer lá? Ah, sensacional. Peraí, gente. Salvou de novo. Sorocaba. Vai ficar sem o buço. Não, não é Sorocaba. É o que eu conheço. Ah, meu Deus. Inclusive, outro dia, falei, Rê, Que tem em Buçocaba? Sorocaba. Meu, como pra Sorocaba, meu? Pra quê? Meu, tem um pesqueiro. Pesqueiro. Como eu odeio pesca, amigo. Meu, que coisa chata. Meu, olha só quem tá ouvindo. Olha lá. Quem? Olha aqui. Quem? Meu. Quem tá ouvindo? Quem? Hoje quem Cê tá ouvindo? Você vai acreditar. Quem tá ouvindo hoje? Romário. Romário? Ô, baixinho, baixinho. Olha aqui. Deixa eu ver, pô. Meu, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Romário. Mas deixa eu ver. Pera aí, amigo. Meu, ele é fã. Meu, Ale. Ah. Só pra ter o... Né? Só pra falar dele. Ale, fala que você é fã dele, ele tá ouvindo. Ô, Baixinho, sou muito seu fã. Mandou um abraço, meu. Ah, tem uma ex-namorada do Romário, do Baixinho, a Zampiroli, que nunca foi em Buçocaba, né? Não. É. Ah, entendi. Meu, sim, onde você mora é Osasco. Muito bem. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Os trouxa! Os trouxa! Chupa antes. É. Tá, eu fui lá em Sorocaba no sábado. Não, mas não é Sorocaba. É Buçocaba. Ah, mas eu não fui em Buçocaba, eu não fui, que eu sou casado. Meu, você vê, eu faço o Benja humano. Meu, ele nem olha. Ele fica com uma raiva. Ele não gosta, meu, ele fica com ódio. Meu, ele é infiltrado aqui, amigo. Que nada, Ô, velho, e dá o um trânsito na Boim. Oi? Tini. É, simplesmente aqui é galo. Olha o galo! Olha o galo aí, gente! Vai arrancar o empate do Flamengo lá, hein, mano? Olha o galo aí, gente! Quer conversar com o mano porque ele é galinha. Ah! Aí faz um casal no ar. Deu uma deitada agora, hein? Agora é gambá. É, nossa, a única galinha que eu conheço aqui é você, ah, sua juiz, velha porca. Ah, juiz, sua velha porca. Ah, ô juiz. Velha porca. Vai chupar um pão de queijo você também, ó. Juiz. Ô juiz. O ouvinte é galo e o Rude Landucci é crista de galo. É, essa não deu, né? Nossa, nem o sombra riu, né? Que horror. Ó, eu mandei mal. E aí, cara, lá, fala do galo aí, que você tá achando? Ah, eu acho que o Atlético tem um bom elenco. É, a chegada desse que era do Corinthians, fugiu o nome agora. Quem fugiu? Marlone. Não, Marlone não. Bruno e Marlone. Quem que você quer? O Elias? Que, Elias? É o Elias, isso, Elias. Quem tem? Eu acho que ele já. Ficou bom agora, o Elias? Ficou, chegou jogando já, isso é o que o Atlético está precisando. Ainda sinto falta do Prato, porque o cara, bom, pra mim, era o melhor que tinha ali. Bom. Com raça, com a cara do Atlético. E o São Paulo acho que não tá nem sabendo aproveitar, porque pra ele jogar a metade ali do meio de campo, o resto ele faz. Só que a bola não tá chegando nele, né? Dá dó de ver ele jogar no São Paulo. Olha o desperdício. Ah, desperdício. Tá com dó do cara, maluco? Você é Lucas Prato Futebol Clube? Não fala assim, manda passear, velho. Manda andar, manda andar. Vamos ter finesse, mano. Ah, mas olha, o maluco com dózinha do Prato, o maluco deixou vocês falando, velho. Veio jogar no São Paulo, tá com dó do cara. Ah, mas ali também teve um erro do Atlético, que contratou o Fred, pensando que o Prato ia sair. O mano foi bem agora, hein, mano? E não dá pra jogar os dois. O Fred voltou a jogar. Voltou, voltou. Então, isso pelo menos ajudou. É, o time do... do Galo é bom. O Galo é um time que vem 3 anos aí tentando ganhar e tudo, mas chega lá no final, acho que falta perna, não sei o que acontece. O Galo, dá uma zoada no Domênico aí, acho que é uns 10 anos que o Palmeiras não ganha do Atlético. Dá uma falada aí, dá uma zoada aí, Clivão. Foi a última vez que o... Pera só um minuto, nós fomos campeão brasileiro. Não gagueja não, rapaz. A última vez que o Palmeiras perdeu no Aliança. O maior campeão brasileiro vai zoar quem? Tá louco. Aí, ó, olha a estatística. Ô, Xará! Miúda aí, vocês tomaram uma naba aí. Cala a boquinha aí. Cala a boca, teu time não tá com essa bola toda, não, filho. Nossa, deu uma deitada. Opa, pera aí, o seu Santos aí não tá com essa bola toda, não, hein? Pra você ficar aqui cantando de galo, não. Não. Gostou cantando de galo? De galo. O rapaz é galo. É. Faz o galo aí, Domingo. Faz, eu vou mostrar aqui já. Olha o Alê fazendo galo. Galo velho. Galo velho? Galo velho. Quantos anos vive um galo? Porra. Aí. Ah, possivelmente até domingo, né? Quando ele vai pra assadeira, né? Não, tô falando um galo, caramba. Quando vai lá pra aquela parada. Vocês gostam daquele frango assado que custa 20 conto? Frango a cambalhota. Ah, o frango de TV ali? É. TV de cachorro. É bom. TV de cachorro. TV de cachorro, é. Mas na boa, velho, é... Eu como só um peito, mano. Que bagulho. Você gosta de coxa, essas coisas aí, asa. É bom. Ah, asa cobre não coxa, tem muita graça, coxa, não. Né? Coxa, mas coxa é boa. Cobre coxa. Ah, é meio zoado o bagulho. Mas, ô amigão, você tá curtindo o trabalho lá do treinador, cara? Porque o cara tá meio contestado lá também. Ele saiu do Grêmio lá, todo mundo falou, não, o cara é promissor, o Roger, a porra toda. É, esse ano aqui, pelo menos aí, de 2017, aí no comando do Atlético, a torcida pegou meio que no pé do Roger lá. Já não tem um climinha meio estranho pro lado dele lá, não? Não. Ah, assim, a minha opinião, ele não é um técnico renomeado, é podre. Mas, assim, no final do dia, os jogadores é que estão em bola. Mas já o técnico faz, ajuda, com certeza, a estratégia, mas o cara quiser derrubar o treinador, vai derrubar, não tem jeito. Uhum. Tem que jogar bola, é raça e bola pra frente. A gente ganhou o Mineiro agora também, né? Grande porcaria, vamos dizer assim, né? Ainda mais em cima das Marias. Que quem que é Maria? Absoluto. Maria Cruzeiro. Cruzeiro é Maria? Pô, total, né? É mesmo? Ó, na minha casa, pra você ter ideia, meu pai e meu irmão são cruzeirenses. Ah. Eu sou atleticano junto com minha mãe. E não tem jeito, meu pai briga foi feia, todo, é, foi, mas a briga é nem assistir o final, nem assistir o final com ele, que é melhor evitar. É mesmo? Ele quer ganhar e ficar bravo, então deixa quieto. Né? A rivalidade lá é muito grande, Dodô, e essa insatisfação que o Mano sugeriu é porque nos dois confrontos entre Atlético e Cruzeiro, os dois primeiros, deu o Cruzeiro, né? E a torcida não perdoa, né? Você tem uma ideia, até o Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, ele perdia os clássicos pro Atlético e a torcida ficava brava, né? É verdade. Mas assim, eu acho que o técnico não é, na maioria das vezes, o grande culpado, não. Ele só tem que estar ali pra jogar bola. Às vezes o Mano fala isso, ganha milhões e não faz o que fazer no dia a dia. Então é fácil culpar o técnico. Lógico que eu queria ter o Cuca lá pra fazer o que ele fez em 2013, tava lá na final. Não, o cara é bom, o cara é bom. É bom, lógico que é bom. É bom. É. Deita no Domênico, não um deixa não. Ih, deita em Domênico. Deita aqui, ô trouxa. Cara. E assim, o Palmeiras tem um grande time, não tem nem o que discutir. É um grande concorrente. Nós, isso, garoto. Só que na Libertadores vocês vão cair. Não vai. Ih, deu uma deitada no Dodô agora. Não vai. O time que nós estamos é essa porcaria. Mas o Galo é um dos poucos que eu acho pode fazer frente ao Palmeiras em termos de Libertadores. Ah, tem um Galo. Acho que Galo e Flamengo são os times. Né? E tem, são grandes elencos. Dos outros países, eu não sei dizer quem tá bem, mesmo, porque assim a gente já passa a acompanhar menos. Quando o nosso River time tá não bem, tá na brincadeira, River, né? É. O River. A gente passa a acompanhar um pouco menos, né? O River tá bem. O Atlético Nacional começou mal, mas ainda tem chance de classificação se passar. Mas o Atlético Nacional se desestruturou muito, né? Perdeu assim, vários jogadores, mesmo né? Mesmo assim, continua forte. Viu? Eles não perderam as três do primeiro turno da Libertadores? Perderam duas. E empatou uma? Um empate e uma vitória. Eles vão jogar contra o Botafogo agora. Eles têm que ganhar as duas para conseguir se classificar. Aí, é o seguinte, se ele passa, para mim ele é um dos candidatos. Se ele fica em terceiro lugar, ele vai para a Sul-Americana do Mano e aí entra também como favorito, na minha opinião. Beleza. Ô, Galo, oi. Um abraço para você. Deixa eu mandar aí, RG. Vou mandar um Eu Amo Ela para minha esposa que tá ouvindo aqui. Pediu para mandar um beijo para ela. Olha, qual que é o nome? Viviane Bandeira de Melo Oliveira. Viviane, então aproveita, ó, porque Galo vive 20 anos, hein, velho? 20. Ah, não dura tudo isso, RG. Ele sempre vai pra panela antes. Peraí, vai isso. Pra padoca lá, fica no espeto nós girando. Nós temos aqui agora uma tabela de animais. Você pode perguntar o bicho que você quiser, que eu também respondo. Mas o RG tem razão. Aí o galo e a galinha vivem entre 15 e 20 anos. É, velho. Caramba, hein? É o Globo Rural, RG é o Globo Rural. Domênico, quanto vive a coruja? Coruja? Coruja. Eu calculo aqui, eu não sei, né? Eu calculo, sei lá, 10 anos. Rapaz, não, a coruja. Bastante? Pode chegar a 27. Porra! Em coruja é mais que cachorro? É, e a coruja real, que chega a 60. Coruja real? Uhum. É verdade, olha aí. Em alto estilo, porque ela fica acordada de noite, hein? E a cascavel, hein, velho? Olha quanto tempo. A cascavel já foi, olha aí. Cascavel? Olha quanto tempo, velho. Já tá entre nós. 25 anos uma cascavel, velho. Ah, e a garça real? A garça real pode viver 50 anos. E o ganso? Quanto dura um ganso? Um ganso? Ô, Sombra, vê aí, ó. Um ano. Borboleta sem pescoço, quantos anos? Não. Aí eu quero ver. Não, mas ó, aí eu vou dar parabéns, ô Sombra, pro nosso amigo Márcio Rivelino. Por quê? Porque o nosso amigo Márcio Rivelino, ele falou, cara, eu preciso comprar um bichinho de estimação aqui pros meus filhos. Eis que ele pegou e falou, cara, se eu comprar um cachorro, o cachorro vai viver seus 12, 15, 18 anos e ele vai morrer. Você não precisa contar isso pra mim, né? Ah, mas o cachorro acontece. É, eu normal. Sei, mas não precisa lembrar. RG. Aí que ele fez, velho? Ele falou, cara, aí eu vou criar um outro trauma na vida dos filhos, né? Pô, a morte do bichinho. É triste, quem já perdeu um bichinho sabe. Parte, tá, você pode ir. Sim. Aí, isso que ele foi no Google, velho. Ele foi lá no Google e pegou lá a cacatua, velho. Esse bicho aí vai matar ele, os filhos e possivelmente os netos, velho. Sabe como tu vive um bicho desse? Quase 100 anos. Qual que é o bicho, mano? 100? Ah, ele falou que dura uns 70. É, a mulher dá uma garota com 70 anos, velho. Caracatua? É. O que ela faz? A ostra vive 80, velho. É cracatua, tá, falo, é cacatua. É cacatua, gente. Cacatua. Letre. É. Alguém tem que soletrar, eu não sei. Qual que é o bicho que vive mais aí, Gê? Tem uma ostra aqui com 80 anos. É a que vive mais? Não, deve ser. Não, você é louco? Não. Jabuti lá, aquelas tartarugas. Tartaruga. Tartaruga vive cento e pouco. Aquelas tartarugonas lá é pra 200. É mesmo, né? Só pra ver quanto vive a Domênica aí. Domênica. Ó, Domênica. É isso. Nossa, a mãe do Aguinaldinho aí? Tartaruga dos Galápagos. O melhor que o Sombra tá procurando. Não, eu tava vendo o animal que mais se aproximava. É. Ah, tartaruga dos Galápagos. Galápagos. É, Soletre Galápagos. Daquele. Final do Soletreiro. Repórter Bota. Eu fui. Ah, mas eu fui como tá escrito. Que 150 anos. É a tartaruga anos. Na zaga do São Paulo lá. Soletre as águas. Quanto, RG? 150 anos. Tartaruga? É. Mas antes de finalizar a ligação com o ouvinte, amigão. Pra finalizar. Amigão, você tá triste aí com o desempenho do Rogério Ceni? Eu tô feliz, eu quero mais aquele cilarco. Mas por quê, velho? O Rogério sempre foi um cara tão carismático como jogador. Simpático. Esse cara é um carismático que nunca foi, nunca será. Humilde, ele sempre foi humilde. Cara, eu queria aproveitar, eu escuto vocês desde 2001. Um amigo meu corintiano me apresentou. 2001. A rádio. Ah, quando eu entrei. E eu lembro até hoje quando eu fui no Pacaembu. Fui na torcida do Corinthians, assisti Atlético e Corinthians, e o Corinthians levou 3 cacetadas. Nossa, tomou um pau. Aonde, filhão? Vocês são o maior freguês que tem. Eu quando pego o Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro. E quem mais é que é freguês do Corinthians? O Inter. Freguês. Foi 4 a 1. Essa foi a única vitória do teu time em cima do meu. Foi a única. Quantos brasileiros você ganhou em cima do Corinthians? Chupa antes. Prego. Quantos brasileiros você ganhou em cima do Corinthians? Fala aí, quantos brasileiros vocês ganharam em cima do Corinthians? Eu ganhei em cima do teu, 99. Você lembra aí, ô vacilão? Gosto de você pra caramba, mano. Obrigado. 4x1 ficou pra história, cara. Não, mas aquele jogo foi mó treta, sabe por quê? O Corinthians meteu 2x0 aqui em São Paulo, chegou lá, fez 1x0. Achou. Aí todo mundo, já era. O Atlético fez 1, fez 2, fez 3. Eu falei, mano, agora deu. Eu tava no time, tá? Aí o Menezes, eu tava. Aí o Menezes, é. Você não tava, não. Ele falou que tava. Você tava? Amigo, um abraço pra você. Posso mandar só um abraço aí pro pessoal? Manda. Quero mandar um abraço pro meu filho, que é 4 anos, atleticano já, canta o hino inteiro. Quero mandar... É franguinho. Agora segura nos nomes. Chupa o Anderson, chupa o Wellerson, chupa com todo respeito, Robson, que é meu pai. Como chupa com todo respeito? Como você diz assim, é sem fazer barulho. Felipe Melo, o Felipe Melo, né? Não, com todo respeito, com responsabilidade, louvando ao senhor, glórias a Deus. Exatamente, e o Chico Carra, que trabalha comigo também, que deve estar escutando. Falou, cara! Sensacionais, estou tentando ligar para vocês há muito tempo e pela primeira vez consegui. Conseguiu, é isso aí. Obrigado, viu? Boa noite pra você. Valeu pelo Boa noite, irmão. Valeu. Até mais. Estádio 97, tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Também oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Estádio 97 vai passar agora algumas mensagens que foram trazidas para nós via WhatsApp. Fala, galera do estádio, aqui é José Freitas, São Paulino. Queria saber, pensando nessa história aí do São Paulo com os scouts para contratação de atleta e necessidade que a gente tem agora, será que não vale a pena dar uma olhadinha lá naquele time do Novo Hamburgo, campeão gaúcho? Pode ser que tenha uma molecada aí, uma galera que pode estourar, assim, meio o caso do Aldax no ano passado. Sei lá, acho que vale a pena dar uma olhada, né? Abraço, tchau, tchau. Foi uma história interessante, é verdade. Todo time campeão merece ter uma atenção. Eu acho que foi o Flávio Prado contando ontem, o patrono do Novo Hamburgo já tava 94 anos e ele falava assim que ele não ia morrer sem ver o time campeão. Morreu, foi, né? Campeão, morreu 6 dias depois. Ah, mas aí também é mó treta, porque aí o maluco não conseguiu nem comemorar, né? Mas ele queria só ver, não era comemorar. Ele queria ver, comemorar outro departamento. Ô, mano, vai torcer pro Novo Hamburgo pra você ver como deve ter ficado feliz. Pô. Verdade. Ah. A expectativa de ser campeão nunca. Sapo, né? Mas igual aquele cara lá, o cara ganha na Mega Sena, aí depois de 6 dias morre. Aproveita. Não adiantou nada. Sério, melhor não ter visto. Poderia estar vivo ainda se não tivesse ganhado o bagulho. Verdade, mano. Né, Dani? É verdade, vai saber até que ponto. Como que o assim, mano? Por esse lado, é. Eu acho que ele tomou uma overdose de soro e. Não, mas vai saber numa dessa, Alê, se o título não fez mal. Às vezes o cara morreu de emoção. Não, ele né? já tava no baixo, tava esperando só o Coringa bater com o papai. Vamos lá, mais mensagens. E aí, estádio? E aí? Beleza? Meu nome é Fábio, aqui de Cotia, São Paulino. É o seguinte, ô Sombra. Esse time do São Paulo aí, cara, é. Precisa de um volante ali pra jogar com o Jusilei. E, cara, tem que testar o Thomas junto com o Cueva nessa armação aí. A hora que testar o Cueva com o Thomas na armação, como é o Rodriguinho com o Jadson no Corinthians, pode até dar rock, hein? É. É. Olha o Corinthians sendo referência de novo, mano. É nóis, mano. Mas eu acho que, mano, por mais que doa quem doer. É um exemplo. Não, mas tá certo você, tem que reconhecer mesmo. É um exemplo. Porém, ele tá jorrando, mano. Você sabe que eu assisti o jogo do Corinthians e Chapecoense? E eu nem acho que foi uma grande apresentação do Corinthians. Mas eu procurava muito mais analisar os aspectos táticos do Corinthians, né, mano? E você vê, cara, assim, os três homens que sobem pra fazer armação, Rodriguinho, Jadson e o Maicon, sempre uns próximos dos outros. Sim, com de maneira espaço. De um sempre oferecer e deslocamento constante dos atletas, cara. Sim. E não tem aquela coisa de meia que fica jogando pela ponta. Sim, não, pois é. Não. Verdade. Olha, eu vou te falar, eu sou do tempo, pode me chamar de atrasado, retardado, etc. Eu sou do tempo que time tinha dois meias, o meia direita e o meia esquerda. Você entendeu? Porque hoje jogam tudo em cima das costas de um meia e a porra do tal do atacante de beirada. Hoje, atacante de beirada. Na minha época atacante, era muito melhor. Atacante de beirada. Legal você ter atacante de beirada, desde que ele seja o Ribeirinho e o Robin. Mataram o Ponta e ressuscitaram o atacante de beirada. É, você vai ter o Douglas Costa. Acho que é chato. Vai ter o Neymar, que o Neymar ele ajuda a armar, atacar e pela beirada. Você acha que é chato o Rogério fazer um estágio lá no Parque São Jorge com o Carilli? Não, numa dessa, mas é verdade, vai lá. Ué, porque ele quis fazer com o Simeone, que o Simeone é legal. Agora, com o maior técnico do futebol brasileiro agora, você acha que é piada? Ah, momento fanfarrão. Por que fanfarrão? O maior onde, você viu? Imagina, ganhou o quê, o Cuca? Não ganhou da Chapecoense, seu louco. Quê? O Cuca esse ano ganhou o quê? Chegou agora, você não tá importa, louco. Então não ganhou nada. Não importa, então não ganhou nada. Cuca ganhou, você quer comprar o Cuca, então o currículo do Cuca com esse aí do... Peraí, o Carilli, ele tem quase 100% de aproveitamento. Não, quase 100%, não, o Cuca tem 100%. Você não tá querendo comparar. Já perdeu um monte de título. Não, o Cuca... Bobagem. Você falou, no ano... Não, senhor. Como não, já? Não. Você é louco? Não, como não? Puta conversa de maluco, hein, meu? É, vocês dão uma técnica de atividade de futebol. Dá pra fazer o desenho aí? Porque não tá dando pra entender. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. É, Mota, sua foca de teta. Isso? São Paulo esse ano não vai dar certo, hein, Mota? Foca de teta. Já tô te avisando pra você ir preparando o avental e o chororô. Que vai ser grande, hein, mano? Vou falar pra você que esse ano vocês não arrumam nada. Aqui é o Felipe da Zona Norte. Nossa. Elisa Maria, é nóis. Vai pra cima deles, porco! Tem uma deitada agora. O Bota tem mais seio do que pescoço, é verdade isso aí. É, faz um implante, tira do... Outra coisa. Mais mensagens no nosso WhatsApp, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol. Beba com moderação. Opa, tudo bem, rapaziada? Boa noite aí, meu nome é Marcos. Queria perguntar aí pro Aguinaldinho aí como é que foi a noite dele e da menina aí, depois dessa vitória como do Palmeiras assim? Aí. Só que lembra, isso? Né? Abraço pra todo mundo aí. A noite, menina tchau. Não, você respeita? Boa. Olha, amor. Não, é muito macho, né? Foi muito legal, a gente levou a sua irmã. Não pode levar. Do Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo aí. Olha, pra você. Por que amarelo? Olha, deixa eu falar uma coisa. Amiga, qual o problema de levar? Primeiro que isso aqui já é uma mulher. É, empurramos lá. É uma bela mulher. Aí, Dodô, foi promovido. E eu vou falar uma coisa. Ontem eu estava bem, estava com cólica. Ah, é? Aguinaldo, você estava com cólica? Estava com TPM, estava chutando, né? Ontem o neném. O neném? Você está grávido, Aguinaldo? Eu contei para vocês no ar. Mas eu pensei onde vocês estavam com a cabeça? Ah, é verdade. Um momento tão sublime desse, gostoso. Isso aqui senta mais do que... É, amor, e você gosta, né? Ah, Dodô, parabéns, não, papai. Uma coisa é você sentar, outra coisa, se eu acho legal ou não, é outra coisa. Parabéns. Cada um faz o que quer. Papai. Parabéns, Dodô. Não, aqui não faz xixi cruzado. Ó, inclusive amanhã. Aqui xixi cruzado não faz, hein? A Domênica. Isso é provado, hein? Agora deitou em você. É uma coisa que é provada, outra não. Quem nunca, mano? É, não, quem nunca o caso. Avisar que a Domênica não vai poder vir no bode assopra, porque a gente vai fazer ultrassom, né, amor? Vai fazer ultrassom? É. Ah, parabéns. Vou levar tua mãe. Ah! Ô, juiz! Que jorrada agora, hein? Ó, vamos lá, mais mensagens aqui no Estádio 97, agora mais do Roberto. Boa noite, amigos do Estádio 97. Aqui quem fala é Roberto Caldeira, palmeirense aqui da Vila Sônia. Queria saber do Domênico como é que ele se sente ter passado o bastão da reclamação semanal pro Sombra, porque ficamos muitos anos com esse bastão e agora passou pro Sombra. Grande abraço, meus amigos. Reclamação semanal é verdade, rapaz. Puta, eu cansei, viu? Essa prova de revezamento, nossa, quando que chega a próxima pra passar esse bastão? Ah, mas o meu demorou, hein? É um ciclo, né, cara? Olha, se demorar, de que demorou, o Sombra espera muito, hein? É um ciclo. Brincadeira. Outra, velho, demorou. Oi. Só um minutinho que o Mano vai dar um recado importante agora. Ah, com certeza, Sombra. Que dia que é hoje, hein, cara? Segunda-feira, mano. Segunda-feira, Sombra. Segunda-feira é dia do Crisp Test, cara. Olha só, hein? Esse é top demais. É isso mesmo, hein? Hoje tem o Crisp Test por apenas R$8. Ó, pra você que não sabe de que lanche que eu tô falando, se liga só a escalação desse lanche. Olha que top. São dois hambúrgueres acompanhados com uma fatia de queijo emmental, cebola empanada e o maravilhoso molho teste. Esse é top demais. É aquele que você morde assim, cara, e começa, sabe, tipo, dá aquele prazer a cada mordida. Você fala, meu, tomara que não acabe esse lanche. É demais, é demais, é demais. E se você quiser com batata frita e refri, por apenas R$19,90. Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos, hein? Quarta-feira é dia de Big Mac por apenas R$8. E na sexta é o dia do quarteirão, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Boa, mano, é isso aí. E o Domênico vai dar um recado pra você, palmeirense. Atenção, atenção, palmeirense, querendo assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone, hein? Parece impossível conseguir esse ingresso pra esse jogo, não é verdade? Mas a Bridgestone, meus amigos, vai ajudar você. Olha só, é só comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone que você vai ganhar um par de ingressos pra assistir esse jogaço do Palmeiras, tá bom? Não dá pra perder essa não, hein? É aproveitar e ir direto pro revendedor aí oficial Bridgestone. Mais próximo antes que os ingressos terminem, acesse www.torcidabridgestone.com.br e conheça mais, saiba mais. Aliás, eu vou fazer o seguinte, hein? Vou descolar um par de ingressos pro primeiro ouvinte que ligar aqui no 32847097 e responder a pergunta: qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Respondeu, ganhou, RG. Um par de ingressos, viu, mano? Boa. É, meu amigo Bruno Ranieri, grande amigo Bruno Ranieri lá da Bridgestone, que arrumou o ingresso pra mim. Vou descolar pra você esse par de ingressos, tá bom? Boa. É Bridgestone, meus amigos. Boa. O José Nilton Borges, ele mandou mensagem com a hashtag Estádio97. Ele fala: a postura do Jair Ventura após a derrota ontem foi perfeita. Ah, o Ceni verdade. Deveria fazer o mesmo. Eu nem vi. Não, ele falou também que foi justo o resultado. O Grêmio ganhou de 2-0. Do Botafogo, que o Grêmio mereceu, jogou mais, que o time dele não foi bem e que precisa melhorar. Sim. Aí, por outro lado, também o Renato Gaúcho, no melhor estilo Renato Gaúcho, falou: não só merecemos ganhar, como devíamos ter metido uma goleada. E, olha, e inclusive, parabéns mesmo pro Jair, porque ele poderia, motivos ele até teve pra poder ficar chorando na mídia. É. O gol do Luan foi um gol de verdade. Mão. É, aquele gol acabou meio que dando uma esfriada no Botafogo. Porque se tá 1-0, qualquer contra-ataque que você meta e empate o jogo, é uma situação muito mais fácil. Agora, quando você tá com 2-0 jogando na casa do rival, é complicado. Sim. Então, motivos ele até teria pra poder dar um chiliquinho, né? Foi do Ramiro, né? Não, o gol foi o Luan, não foi? Não, o Ramiro fez 2, o Luan não faz gol não, a 6 jogos. Não, então, mas é o lance, o Ramiro chuta e o Luan desvia a bola com a mão. É, apesar da arbitragem ter dado o gol pro Ramiro, mas quem empurra a bola com a mão pra dentro do gol foi o Luan, né? Mas, inclusive, esse Luan também perdeu uns 2 gols ontem. Perdeu. Lá que... Nossa Parece senhora. Que o Liverpool quer ele. É verdade. É, Dorival, o Santos ofereceu um contrato de 5 anos. Cinco anos. Ao Lucas Lima, você tem ideia se apetece a Lucas Lima ficar mais 5 anos? Vamos saber, né? Ou assinar um contrato desse? O Lucas Lima tá naquela linha do Rodrigo Caio no São Paulo, né? Todo ano a gente acha que vai sair e o cara continua lá, né? Quer dizer, então, não sei quais são as propostas aí que o Lucas Lima deva ter do estrangeiro aí, né? Mas o Fábio ter tomado um toco da irmã do Neymar não vai fazer com que ele queira ir embora? Não. Será, mano? Ô, RG, seguinte, mano. E aí, Brau, como é que foi a festinha lá, o show, tudo bem? É, Bugnaip. Foi bom? Foi bem? Bugnaip. Mano, nem eu sei falar o nome do bagulho. É. Ó, eu espero a Deus que meus ouvidos não tenham ouvido, porque eu ouvi agora, né? Não, mas é isso aí, ele é bom jogador, aí, Brau. Se renovar com o Lucas da Lima, eu vou tocar preda lá no CT do Santos. Não, o cara é bom. Aqui. Ele é bom, vai por mim. Se quiser mandar pro São Paulo... Não, Brau, ele é bom, velho. Vou tacar preda lá. Não. Meu, não joga pedra não, meu, sério. É melhor guardar. Dodô. Opa, diga. O que você falou do Everton Ribeiro? Que você teve uma informação. Só falta assinar. Tá. O Domênico que já derrubou. O Eduardo Batista. Contratou o Cuca. Não, contratou não o Cuca. Nada. E não, agora está contratando o Everton Ribeiro. Não, contratando. A informação que eu tenho é que Domênico, só falta assinar. Domênico tá já numa tá tudo certo. Fase de informação. Tá fase. Olha, o Domênico diz só falta assinar. Não, esquece essa porra de furo, meu. O Domênico não dá furo, ele dá informação. Quem dá furo é o exato, entendeu? Obrigado, aí, Olha o Lucivi, hein? Que time bonito, viu? O time já tá bom e com Everton Ribeiro a coisa fica. Everton, Dodô e Boga. Como é que você colocaria lá, ó? Everton. O Dodô na esquerda, Dudu, Everton na direita. E Borja? E o Boga, hein? E que? O Guerra ali no meio? É, por enquanto o Guerra, o Xexê e o Felipe de Melo. É o quarteto fantástico. E o técnico? É o sexteto fantástico. É sexteto! É o unzeto! Olha, é tudo isso! É o unzeto, não é sexteto! É o unzeto fantástico! Olha, calma o Katsu! Calma! Estádio 97, olha. Tem o oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico, por apenas R$8. Se liga nesse recado aqui, ó. Bem, amigos da Rede Globo, em junho o futebol vai estar lá em cima, amigo. E sabe quem é que vai estar comigo aqui na transmissão? Juninho Pernambucano, Casão. Desculpa, eu não vou poder estar, meu, que eu tenho um evento muito bacana, que é o resort do Estádio 97. Ah, amigo, você vai lá com a Baby do Brasil? Não, já terminamos. Ah, já coração, Casão. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo. De 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Mas com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernão Dias. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou Alê, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua para você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro, e não vai ter o Tamborel esse ano. Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Reservas ligue na Lotus Travel, 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte, liga, sua gostosa. Você vai poder conferir de perto o casalzinho 20 do Estádio 97 lá no Bourbon, lá no Resort do Estádio 97. Olha, e lá por dia, lá em junho, Aguinaldo já vai estar de quantos meses? Olha, eu já estou... Isso, você é meu amigo. Bota, faça conta. Eu já estou de três. Três meses. Você vai acreditar nesse trouxa aí. Já vai estar com uma barriguinha saliente. Não, já vamos saber se é menino ou menina, né? Você vai falar assim, não olha pra mim não, que eu te dou na fusta. O Aguinaldinho. Soletre Aguinaldinho. O Dodô prometeu pegar você mesmo, prometi pegar outra coisa. Porque daí parece aquela aula de Pilates. Você falou que você ia levar lá, inclusive, Ale. Parece uma aula de Pilates, o Dodô pegando a Aguinaldinha grávida. Você prometeu que ia levar lá alguma coisa. É, Parabéns, hein? Dodô. Você parabéns, né, Dodô? São guerreiro, hein, Dodô? Parabéns, Dodô. Ih, parabéns, Dodô, cara. É o pai do ano, né? O pai do ano, é. Pai do ano. Tem minhas duas filhas, graças a Deus. Essa é a pegada, esse é o clima do resort do Estádio 97. O fim de semana com a turma do Estádio 97, bate-papo, aquela resenha bacana. Seja na hora do almoço, no jantar, no bate-bola, na madrugada. Resenha também. Todo mundo junto, hein? E ainda mais, campeonato de futebol society, futebol de botão. Society. Futebol no videogame, os jogos de cassino da cassineira. É legal demais, né? Essa brincadeira dos jogos de cassino da cassineira. Poker, blackjack, legal. Roleta. Tudo com dinheirinho fictício. E conforme você vai acumulando dinheirinhos, você ganha prêmios do Estádio 97. Prêmios, muitos prêmios. É. E outra coisa, lá muitos prêmios. Ainda o bailinho do Dodô, stand-up com o Rude. E a novidade desse ano, hein? O futebol de rua com a equipe do A Rua Agradece. Boa. Tá bom? Esperamos você. Faça hoje mesmo sua reserva. E não sei se já fecharam ou não, mas eu tinha prometido pra hoje o primeiro que fechasse o resort na Lotus. Hoje ia ganhar o direito de ser estranho no Ninho. Que legal. O telefone é o 28964665. Você pode ligar agora. 28964665. Você pode parcelar em até 6 vezes no cheques ou cartões Visa e Mastercard. Mais um detalhe, um apartamento com casal, 2 crianças até 12 anos, não pagam. Resort do Estádio 97, ligue agora e faça sua reserva. 28-96-46-65. Repita. 28-96-46-65. Ligue agora. Queria agradecer o apoio da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. E também Madrugão Suplementos, né, mano? Opa, é isso aí, Sombra. Para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. Beleza! Esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. E agora é hora do momento sem parar. Serão 3 ouvintes na sequência, hein? 3 ouvintes. Você já aprendeu aqui o ouvinte ou moto ou não? Não. Esse é o... Agora é hora! Oi! Então vamos lá. 3 ouvintes na sequência sem parar. Agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Vem, Benjamin! Vem dar pra mim, vem Benjamin, vem dar pra mim, vem Benjamin, vem dar pra mim, vem Benjamin, vem dar pra mim. Acho que é a melhor música aí. Alô? Alô, Dudu, boa noite. Opa, boa noite, quem fala? Oi, é o Daniel, Daniel Rodrigues Cardoso. Opa, que é legal. Que... Opa, que é isso? Não é essa música, ô? Você tá louco? Eu acho essa mais legal. Ah, tá. Alô? Oh, alô, meu nome é Aline. Você é meu amigo, pô. Chupa Domênico. Ô, que isso? Ele tá com a música na cabeça. Eu vou cantar a sua já. Quando você acorda, fica com a música na cabeça. Aí eu vou falar o que vai ficar já já. Na cabeça? Na cabeça? Aí. Pode ser que. Alô? Aí o Aguinaldo é dono da história. É verdade. Não tem isso, não. Alô? Oi, Dudu. Opa, quem é? É Daniel. Daniel Rodrigues Cardoso do Santos Júnior. Santos Júnior. É. Tá bom. E quantos anos? Uma lista de nomes. Né? Eu tenho 33 aí. Eu não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do médico, viu, doutor? Mas o RG 3.3, como é que fica? É legal, Daniel. Bum! Sensacional! Muito sensacional! Salvou a... Que é isso? Humor antiquado, humor não, antiquado nostálgico, não. Humor santista. Tá. Me traz arsênico. O RG é muito bom, o RG é muito bom. Bora lá, ouvinte, ouvinte, ouvinte, ouvinte, a voz de Deus. É que aqui tem o Zante. É, Ante. Fale o Zante. Com C. Zante é com Z, né, velho? Impossível, é o Zante. Não tem, igual o RG não tem, ninguém consegue... Não, isso é verdade. Para, esse cara é verdade. Fala, RG. RG, vai pra cima que você faz. É, é que ele não é o Zante. Ué. Ô, meu velho, e o bairro? O bairro, eu sou da Vila Formosa aí. Ah, Benjinha tá aí hoje? Mil, Vila Formosa. Mil, Vila Formosa. Benjinha. Ela é Formosa? Mil, e um guri na Rua Togo? Mil? Não, que Vila que Formosa, tem que ver Vila Formosa com... Não, besta! Que tem a... Vila que Formosa, tem a ver, ali, meu? Amigo, mas Vila Formosa... Que eu sempre falo, meu, guri na Rua Togo. Lá tem Togo. A Avenida Renata. Mil, Avenida Renata. Isso aí. Mil, falando nisso, a irmã do Landucci, mil... Ah, mil, falei pra Rerê... Mil, eu tô agora tão trânsito. Mas ô, Benja, você fica falando do Armando Landucci pra Rê. É a Rê. Meu. Puta um trânsito, Motinha. Meu. Pelo amor de Deus, dá um tapa nas costas dele pra falar logo. Meu. Peraí, amigo. Aí, mas é assim sempre, viu? É igualzinho. Meu, elevador. Meu, tá parado, amigo. Elevador? Meu, desde as 5 eu falei, Rê, chama aí meu técnico. Meu, tá um saco, meu. Tá preso? Meu. Meu, você é o que eu conheço. Onde que é, Motinha, aquele mano? ZL! ZL! Meu, se você errasse, não tem jeito de ninguém, né? Ah, que time você torce, amigão? Eu sou da torcida que tem obsessão pela Taça Libertadores. Ai, louca! A Taça Libertadores, louca. Obsessão, tem que jogar! Só sobe o hino do Verdão. Olê, aí, olê, olê! Olê! Boa, vovó! Olê! Obsessão, só tem uma. Cantarei! Silêncio, silêncio! Da promoção da Bridgestone aí pra ganhar os dois ingressos? Ele responde uma pergunta aqui. Opa! Aí, ó! Vamos lá? Já respondi, mas vamos lá. Vai. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Pensa bem. É Bridgestone. Boa, garoto! Boa! E ganhou um par de ingressos pra ver o Palmeiras e Atlético Tucumã aí. Caramba, não acredito, bicho. Boa, garoto. Ô, Domênico! Só que é o seguinte, você vai ter que mandar um e-mail pro Mota, tá bom? mota@97fm.com.br, tá bom? mota@97fm.com.br. Okay. Manda um e-mail pra ele que ele vai te explicar direitinho como é que você vai te retirar esse ingresso. Ele vai explicar pra você. Combinado. Ô, Dodô! Oh, meu, muito fala obrigado. Pro Volone. Boa noite! Boa noite. Eu já tinha entrado aqui. Agora, o Ale mostrou pra mim e alguns amigos também. Mostrou e você gostou? Assessoria, olha o respeito com o senhor de idade. Que não tem nem braço grande. O grande RG número 2. E amigos, parece que a assessoria do Palmeiras mostrou. Esse bota é idiota. Parece que ela mostrou aqui um comunicado oficial dizendo que Everton, vírgula, o Ribeiro, vírgula, não tem nenhuma negociação em andamento. Falou isso? Tá vendo as fontes, mas hein, Domingo? Isso é uma informação ou isso é o Foca News? Não, assessoria da imprensa. É? Nota oficial do Palmeiras. Ah, mas pode ser um despiste isso, Ale? Pode ser sim. Eu não acredito nem muito em fonte. Nem que sim e nem que não. Nem nota oficial. É, então agora... Eu só acredito... Pode ser um despiste. Mas olha, mesmo que não chegue o Everton Ribeiro, o time do Palmeiras é bem forte. Não, já é muito bom, né? Já é muito bom. A chegada do Everton Ribeiro... Soletre. É... Soletre o quê? Errei? Eu deitei em você agora, né? Não falei Everton, não falei? Vamos fazer um xixi cruzado. Como? Everton. Não falei. Com bem de bola? Eu falei, desculpa, me enganei, não tem problema não. Mas teria perdido o poder da mente? Quem nunca? Não, pra mim é Everton Ribeiro, eu falei. Por quê? Talvez eu falei rápido, se eu entendi outra coisa. Quem nunca? Mas se chegar mesmo, né, como dizem aí, o time fica bem, já é forte, ficaria mais forte, tem mais uma peça aí pra poder utilizar. Agora, e ainda mais com o Cuca aí do comando que voltou, o time do Palmeiras se credencia aí pra conquista aí das competições que seguirão aí, né? Agora com o Cuca, o time voltou pro game, né? Porque... Parece que voltou pro jogo, né? Parece que aquele time que... voltou pro jogo, porque com o Eduardo parecia que jogava a camisa pro alto e falava, pega aí, quem pegar, joga. Não tinha tática, não tinha... Cada um correndo por si. Tá parecendo, hoje você vê que o time, né, tá treinado. Parece aquela a Fórmula 1, né, Sombra? Que aliás foi aí o GP da Espanha que teve aí. Que foi a promoção da Energia 97, inclusive, sim, né? Sim. Que o pessoal foi lá. Então, é mais ou menos como se fosse na Fórmula 1. Quando você tem o melhor carro, mas o piloto lá tava lá, ó, sei lá, o Massa de piloto. Exatamente. Né, o Massa de piloto, então a coisa parece que não anda. Mas agora sim, tem o piloto de ponta, tem, sei lá, o Lewis Hamilton lá, o Vettel. Então você tem um piloto agora à altura do carro, que é bom. Do carro. Né, RG? Então tudo isso credencia para título. E a gente conseguiu ver bem ontem, né, com a mudança de função ali do Tietê. Quando o técnico sabe trabalhar, né? Verdade, e o Tietê já produziu muito mais. Muito mais. Por mais que fala que no Brasil o time não valoriza o técnico, é que é muito diferente de fora. Aqui a gente não tem técnicos de verdade, a gente tem boleiros que já estão aposentados e hoje estão ganhando quanto técnico. Verdade. Agora, técnico mesmo, a gente corta nos dedos. Tá ruim a ligação. Tá ruim a ligação. Tá picotando a sua ligação. Ixi. Nossa, caiu. Acho que caiu, hein, alô? Será? É. Não. Foi abduzido. Ele tá essa hora falando no aquário com o peixinho dourado. É. Isso é som de quem tá sendo telefonia, abduzido, celular, é uma coisa. Mano, tem razão. Infelizmente. É muito bom ser abduzido. Ainda tá. Com super divertido. Dá uma coisa na alma, maluca. É. Dá uma subida, meu, sabe? É. Faz assim, ó. E volta do nada e quica, é meu. Meu funk, meu. Eu tô obrigadão nisso aí, meu. Bom, vamos lá. Segundo ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Isso. Essa é a música. É, eu acho que essa é a primeira, né? Essa fica na cabeça. Aquela batidinha. Então, a melodia é muito boa também. Aí. A melodia é muito boa. Falar já o que é bom. Aqui. Ela é um chiclete, ela pega, né? Você vai pegar aqui. Você pegou o chiclete. Ô, Rudy, mostrar. Hoje, quando você botar a cabeça no travesseiro, vou dormir pensando nisso. É o maior vendido que tem. A letra, a cabeça, você vai ficar cantando até dormir. Eu tô elogiando a música em homenagem a você. Nossa! Alex, só faz isso. Hã? Coloca no YouTube, vou colocar. Você, Domênico, não era o dono da frase que deve ter. Cantem mal, mas cantem sobre mim? Não, nunca falei isso. Sobre. Você mandou uma dessa, Domênico? Não, eu jamais falaria um negócio desse. Alô? Alô? Falei, falem mal. Alô? Tudo bem? Alô? Opa, quem fala? Alô? Alexandre Augusto de Moura. De Moura. É isso aí. Quantos anos, hein, ô de Moura? 44, Domênico. 4 IG. 4.4. É, mas tá demorando muito. É momento sem parar, tem que falar logo. Ah. Onde ele mora, porra. Ah, sensacional! Sensacional! Essa falar, bola veio bem chuta. O RG encheu o pé! O cara é bom, cara é fera. O cara é fera demais. E o bairro que você mora, qual que é? Eu moro no Jardim Primavera. Mil. É primavera. Te amo. Qual estação do ano você mais gosta, RG? Verão. Sempre. Eu tô. E você, Sônia? Pensando. Hã? Aí, Dudu. Baixinho gosta de frio, velho. Ah, outono e inverno, né? Mil. Outono e inverno. É, outono. Eu tava pensando. Você, Dudu. Que sombra. Outono tá de bom tamanho. Outono é legal, RG. Peraí, Dudu. Não, só tô falando. E você, Nariga? Eu sou meu, eu sou meio outonal. Outono é bacana. Qual estação você gosta? RG. RG. É verão, velho. Meu menino. Opa. Meu. Eu tava pensando. Vai, meu. Porra. Verão logo, seu trouxa. Como o Pascoal é tonto, né? Oi? Amigo. É o que eu conheço, viu? Jegue, né? Jardim Primavera. É. Meu, você não sabe quem tá ouvindo. Você não sabe, amigo. Quem tá ouvindo agora? Você não sabe quem tá ouvindo agora? Que emoção. Quem é que tá ouvindo, porra? A sobrinha que é prima da irmã do Jorge Benjó. Não acredito. Ela teve com ele em 2002. Ela disse. Ele falava amigão, viu? Ele é meu fã, viu? Sombra, manda um abraço pra ele. Ó, um abraço pra sobrinha, da tia, da irmã, do Jorge Benjó. Meu, ele me imita. RG, peraí, ouvinte, peraí. Meu, ele me imita, eu tô no carro. Peraí, amigo. Eu tava no carro com a Rê. Ela falou, amor, você tá na rádio. Meu, igual. Meu, só imita, amigo. Zona Norte. Não é, irmão, é Zona Sul. Nossa, meu, mas é perto, amigo. Você... Meu, você pega o cotovelo. Nossa, você sem o bar, você não é nada, hein, velho. Se fosse o bar aí, acertava. Sem o bar não é nada, velho. É nada. Eu falei Zona Sul pro Anta. Ai, meu Deus do céu. E o time, irmão? É Palmeiras, do Mais Bom. Verde. Aqui é Palestra. Aqui é Palé, é Verdão, porra. É campeão, pode falar. Aqui é campeão, é nojento. Que é o Domênico? Eu que tô mentindo? Como assim, Domênico? A gente sofreu demais. Nojento, mas tamo nojento pra cacete. Opa! Nojento. Vai tomar banho aí, ô trouxa. Vai te catar você, ô trouxa. Cala a boca, seu trouxa. Chega aqui, moleque. Vem na Paulista aqui me pegar, seu otário. Vai se ferrar, tenho medo não, rapaz. Mané, você é mané. Não vai falar assim do Dodô, não. Aliás, aí, o bem, Domênico, gente? Falaram que o Dodô tá usando essa camisa marca texto, porque a criança dele com o Agnaldinho tem medo de escuro, então quando ele... Ô, meu velho! Oi, ignorou agora, hein? Ah, porque uma vez, fala duas, três, né? É, você deu o time do rádio, começa, né, Domênico? Quatro, cinco, enche o saco, né? É, os caras têm que ter um time, um pouquinho. O Alê chegou no rádio agora. Boa, Dodô, deitou nele. Toca aí, Dodô. Toca aí, Dodô. Toca aí, Dodô. Toca aqui. Você foi desumilde agora, hein? Toca nada, não tem como. Toca aqui, Dodô. Você deitou na lei agora. Boa, Dodô. A posse de bola do Domênico agora. Cara, ele deixou no vácuo mesmo, velho. Eu não quero que se dane todo mundo. Vou te dar a lambida hoje. É isso aí, né, mano? Você tá desumilde. Meteu uma de Bernardo agora. Jornada nas estrelas. Foi de trivela agora. Ô, velho. Mas e aí, cara? Ontem parece que, né, a coisa foi diferente, hein? Pô, dá um puta de uma Ferrari na mão de um Zé Ruela que nem carta tem, rapaz. Vai fazer o quê, meu? Nem o quê? É, ontem a gente nem conseguiu ver muita coisa diferente no time. Incrível, né, cara? Cê, um jogo. Só precisava de alguém pra comandar, só. Rapaz, quem assistiu o jogo sabe. Mas é incrível. Claro. É incrível a mudança, cara. É uma coisa impressionante. Não, e a era do Palmeiras, né, cara? Que tá vivendo. Porque perdeu saiu um presidente que tinha dinheiro pra cacete, que era apaixonado pelo time. Sim. Né? Aí entra um patrocinador que, porra, é apaixonado pelo time, com dinheiro pra cacete. Na verdade, o patrocinador já tinha entrado. Mas não mudou nada, né? Não mudou nada. Quer dizer, não mudou nada. Porque lá, se faltava do patrocinador, o presidente ia pimba. Ah, com certeza. Né? Aliás, agora... o Juninho fez os exames médicos hoje do Coxa Bamba. Ah, o Juninho que chegou, né? O zagueiro pelo lado esquerdo, destro, né? E direito, como é que chama? Canhoto. E outra coisa, o Vitor Hugo foi vendido e a menina da patrocinadeira, menina, que pagou, né? Perto de mim ela é mais jovem, né? Viu? E na hora de devolver o dinheiro pra ela, ela falou, não precisa, pode ficar desse troco. Você tava um tapa ali, ela, o dinheiro ficou pro Parmeira da venda. Ela, né? Não quis o dinheiro? É, não. Alô? Ela deixou, não. Mas ela... esse bagulho é mó treta também, ser patrocinado por uma madame, mano. Porque é uma treta mesmo, é treta mesmo. Amanhã essa mulher decide ir embora, mano, e aí, faz o quê? Mas essa aí, essa parece que não vai, não. Mas é tudo do Parmeiro jogador, maninho. Não, mas não é assim, ô vó, porque ela despende um caminhão de dinheiro. E o clube vai ficando acomodado. O Palmeiras, naquela época da Parmalat, ficou acomodado. Tanto é que depois que a Parmalat saiu, o Palmeiras passou por vacas magras. Passou, mano, porque ele devolveu dinheiro. Então, mas é que tá. O jogador e o cara. O Fluminense. Então, mas o Fluminense também. O Fluminense naquela época aí também, que foi patrocinado pela Unimed, também deixou meio que de lado. Ah, jogador daqui, dali, tem Fred, tem Deco, tem a porra toda. Aí na hora que os caras picaram a mula... Mas é só não fazer isso, já se estrutura pro Silvia sair. Mas tem que se preparar pra isso, não, né? Não é o AGP. Tem que se organizar. Mas nunca se prepara no RG, esse que é o problema. Mas tem que ser, os ensinamentos estão aí, pô. Tem que se preparar, ué. É, a grande questão é que já tivemos uma vez que aconteceu isso, um tempo atrás, na década de 90, né? E o Palmeiras não soube aproveitar o que a Parmalat, por exemplo, deu pro Palmeiras. Deve ter tirado lições. Isso aí é tudo medo do maninho, viu? Agora não é possível, né? Porque o time não precisa de patrocinador. E outra, é diferente, né? Não precisa o quê? Como é que é? O time não precisa de patrocinador. O time precisa do governo, isso sim, horrível. É autossuficiente. Eu tô vendo que é autossuficiente. Se liga nessa manchete aqui, ó. Justiça dá 3 dias pro Corinthians quitar 3 milhões de dólares. De novo? Paga lá, mano. Em menos de 24 horas. Vai pagar. O Corinthians não tira o dinheiro antes pra não perder a rentabilidade do mês. Já foi o prêmio do Paulista. Já tá ferrou. Ai. Fala, meu velho, fala. Ô, Dudu, dá uma força pra mim aí, meu. Que força, meu velho? Tá com cara de biotônico fontura. 10 dias aí o Motinha não me atende, velho. O quê, cara? Pô, meu filho nunca conheceu a Arena lá, 17 anos, moleque, meu. Eu falei no começo do programa. Ligar pra ligar, ser o primeiro a ligar aí. Mas não deu, velho. É, o que eu posso fazer? Aí você deu azar, velho. Só tinha a minha cota. Me ajuda aí, meu. Não posso te ajudar porque só tenho uma cota aqui, eu não posso sair da cota aqui. Aí você deu azar, velho. Só um par, só? Não, é só um par que eu tinha aqui. Eu vou ligar amanhã de novo. Amanhã eu vou ter já vou avisar. Amanhã eu vou ter um par de ingressos. Já vou descolar. Aê, Lolo! Vou descolar sim amanhã um par de ingressos, porque o meu amigo lá vai descolar. Hoje vou conseguir amanhã de novo. Mas é só o primeiro, hein? Atende aí antes, meu. Fica atendendo o cara carioca lá que tá no Rio de Janeiro. É mineiro. Vai pra lá. Cara, carioca. Não é carioca, é mineiro. Não, teve outro dia que ligou um cara que tá no Rio de Janeiro, que é corintiano, enchendo o saco, velho. Aí é bagaço, corintiano não enche o saco nunca, malucão, se toca. Palmeiras ligado, Que Parmeira, vai lá e compra, velho. É nóis. Ué, você não é torcedor? Ajuda teu clube. Vai lá, malucão. Paga lá, tira do bolso e compra o bagulho. Não é assim, não. Ei, ô galinha marombada. Vai, ô porca. Galinha marombada. Se enxerga aí, porca. Galinha bombada. Galinha marombada. Paga mais. Sou torcedor, sou torcedor. Mete a mão no bolso e tira pra comprar a pinga. Aí você tem, né, ô, seu cachaceiro. Mas aí é prioridade, né, mano? Financeira não tá fácil, não. Não tá fácil o quê, mano? Segue o jogo, sem falatório. Alexandre. É Alexandre. Vou ligar de Olá. Novo aí. Ah, não liga não, faz um favor. Brincadeira aí, mano. Brincadeira, vocês são 10 aí, todo mundo aí, cara. Todo mundo. Ô, ouvinte que fala travado, só antes do Sombra concluir. Vou ligar de novo amanhã. Ele parece um zumbi, fala. Meu amigo, ele fala que parecendo que ele tá se arrastando. Grande amigo. Vou fazer uma pergunta do Mene. Boa noite, Palmeirense. Boa noite. Estou aqui muito ativo hoje, feliz. Solerte. Ó. Quarta-feira, o Palmeiras contra o Internacional de Porto Alegre. Você tá jogando a Série B, não sei se você sabe, RG. E ganhou já o primeiro jogo. Ganhou. Deveria jogar com o time Londrina. Reserva ou titular? Ou misto? Interrogação. Aqui, né? Isso. Não, titular. Ué, por que reserva? Titular e já faz, porque... já mete uma goleada. Mas não fala que tem elenco, tem que usar o elenco. Ah, que legal, agora não quer. Quando precisa usar o elenco, não usa o elenco, é. Vamos de titular, machucar todo mundo. Mas jogou um jogo no Brasileiro. Mas joga depois, joga Chapecoense direto e Tucumã. Chapecoense jogaria com o time mais ou menos. Palmeiras e Tucumã. Semana que vem. Então, aí não tem viagem, nada, avó. Jogou aqui, vai jogar aqui de novo. Eu não sou avó, eu sou um senhor. Eu não tenho saia. Pelo amor de Deus. Então põe o time titular, aí vai machucar o Dudu e o Chetê. Aí eu quero ver quinta-feira os senhores aqui com essa teoria idiota. Não, vai daí, pode machucar no treino, senhor. Um abraço, amigão. Obrigado pela audiência, valeu. Valeu, até mais, falou. Valeu, abraço. Então, vamos lá, terceiro ouvinte do momento, sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse Sem Parar. .com.br e compre o seu. Leva o Benjamin no campo. Sempre pedala, mano. Essa é boa, essa música. Ai! E essa música veio com. Ah, com o inferno. Ainda veio com duplicidade. Acho que tá, ó. Alô? Alô? Agora vai. Alô? Alô? Consegui, baralho. Truco. Consegui o baralho. Quem é? É o Sérgio. Sérgio do quê, Sérgio? Muito bom, garoto. Muito bom. É Sérgio Henrique de Oliveira. Nossa, já vi velório, mas bom, alegre. Quantos anos? 2.4. Ah, sumiu, RG, fica tranquilo. É, tá, sumiu. Assumiu. E aí, 2.4, como é que fica? É, mas é aquele detalhe, né, doutor? Qual o detalhe? O Oliveira é azeitona pra todo lado. Aí, né? Salvou! Ah, muito! Aí, ó. Tem jeito. Tudo bem, tudo nota 0.5. Zero? O que você falou? O que você falou? É zero. E zero cacete. Rapaz, vai lembrar um ladrilho. RG, rapaz, tá desanimado, né? Em 24 anos. Com certeza é Bambi, né? Com certeza. Né? É Bambi, é? Lógico que não, aqui Corinthians. Ah, então tá bom. Ah, Coringão, mano, Coringão. Dá uma cortada no Domênico aqui, desculpa aí. Coringão, mano. Coringão. Chupa antes. Terminou o questionário, já, Dudu. Vai embora, mano. Bora hoje. Ah, vai embora. Meu, não aguento mais responder, amigão. Segue. Boa, amigão. Fala, mano. Tudo bem? Beleza, você? Tudo ótimo. Nossa, o Coringão triste, estreou no Campeonato Brasileiro aí com um empate diante da Chape. Por um lado, eu fiquei meio chateado pelo fato do Corinthians ter jogado um mau futebol. Só que aí, por outro lado, me caiu a ficha porque eu falei, o Corinthians fez isso de propósito pra ajudar a Chapecoense. Mas é verdade, é fato. Ah, por que não deram o pênalti então pra ela se queria ajudar? O pênalti que pegou na mão do. Não, Gabriel. Ah, não foi pênalti. Olha, perdeu imparcialidade. Não foi. Mas, ô, amigão, o Corinthians acabou empatando esse jogo diante da Chapecoense e não fiquei chateado pelo fato de ser a Chape. É um adversário que todo mundo deveria fazer o mesmo aí pra que permaneça na Série A. Por mais que o presidente da Chapecoense tenha dito aí que não quer que a Chapecoense seja a coitadinha da história, que todo mundo tem que jogar sério contra a Chapecoense, mas ainda fica aquela comoção, aquele sentimento mesmo aí de que se você fizer um gol na Chapecoense, você tá cometendo um pecado. Então não fiquei chateado. O empate foi bem-vindo. Mas agora, amigão, o Corinthians vai ter que buscar aí pontos fora de casa. Ele pega dois adversários que, teoricamente, deve enfrentar, por exemplo, Vitória na próxima partida. É um adversário duro jogando na Bahia. Mas o Corinthians tem que ir lá e ganhar. Tem que resgatar aqueles pontos que deixou de ganhar diante da Chapecoense. E depois o Atlético Goianiense, que, na minha opinião, vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vão meter duas caixas aí e vencer as duas partidas, cara? Com certeza, tem que jogar fora lá, é poucas ideias. 2-0 nos dois jogos. Então, mano, concordo contigo aí. O Corinthians ele tem a possibilidade aí de pegar dois adversários e fazer 6 pontos. Porque depois aí vai pegar o Santos também, cara. O Santos, casa, por mais, né, que... o próximo jogo aí, depois desses dois aí, que o Corinthians joga fora, o Corinthians ele pega o Santos na arena. Mas, na boa, cara, diante do que o Santos tem apresentado hoje, é um time que você fala, tem que ganhar também. Mas é o Santos, aí é clássico, não dá pra exigir isso, né? Com certeza. Mas eu acho o seguinte, esse jogo contra a Chapecoense, os meninos estavam cansados da sequência de jogos e não conseguiram botar o futebol que eles colocaram no, pelo menos, contra a Laú fora lá. Pô, mas a Chape tava na Colômbia. Ela voltou. Não, a Chapecoense tava na Colômbia, jogando contra o Atlético Nacional. Sim, mas a gente pega a sequência do Corinthians aí, o Corinthians não teve folga nenhuma. O Chape também jogou a final do estadual, rapaz. Se liga aí, ó. Esse bagulho de viagem, aprende aí, cara. Eu até respeito jogadores que ficam com esse xilique. Ai, mas não sei o quê. A viagem é longa. Mano, viagem longa. Daqui pra Colômbia você vai gastar o quê? 6-7 horas, cara. Esses jogadores aí, muitas vezes eles vão em voo executivo, aí ficam em classe executiva. Se não ficam em classe executiva, chegam no hotel, deitam numa cama aí, king size, com um travesseiro de pluma de ganso. Na boa, velho. Na boa. Dá muita margem pra esses caras aí. Antigamente o jogador ficava nos puta pugueiro, aí tomava banho frio em hotel, e ninguém dava esses chiliquinhos que dão hoje. Hoje em dia o jogador ficou muito mal acostumado, cara. Esses caras, não, eles comem do bom e do melhor, ganham 500 pau por mês e comem até, inclusive, literalmente, RG, tudo do bom e do melhor. Pô, tanto com relação à comida, quanto com relação às cônjuges. O cara fica na hidro, velho, depois de uma viagem dessa. Mas você é um animal. Mas é verdade, é um animal, mano. Mas é verdade, mano. A Maria Chuteira evoluiu, né? Não é verdade, Ale? Antigamente a Maria Chuteira era a Elza Soares. Agora, hoje em dia você... Hoje em dia vê o naipe das minas, velho. Paquita, é só né, nave, mano. Aquelas morenona de escola de samba, tá ligado? Isso é louco. Mano. Não cita nome, não. Não cita nome, não. Não, mas é um elogio pra ela. Fala, mano. Mas, mano, eu tô falando o seguinte, que o Corinthians teve uma sequência de jogos aí que os outros times paulistas não tiveram e tem apresentado futebol muito melhor. Isso que eu tô falando. Não dá pra cobrar... Sim. Desempenho em todos os jogos. Não, lógico. E vai acontecer também em determinados momentos essa oscilação. O time ele não, exatamente, vai manter um padrão aí de excelência durante 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. É que a torcida talvez espera que, diante de adversários que você tenha mais fracos, pelo menos aí na teoria, que você vença, principalmente jogando em casa. E esse adversário de sábado aí, perdão, de sábado mesmo, o Corinthians ele tinha mesmo a mesma obrigação de vencer a Chapecoense. Como tem a obrigação também de, mesmo jogando na Bahia, tentar buscar vitória contra o próprio Vitória. Assim como vai jogar fora de casa contra o Atlético Goianiense também, que possivelmente será um dos rebaixados, tem que ganhar também. Porque quem almeja alguma coisa no Campeonato Brasileiro, lá na frente, buscar uma... Né? O cara que tá pegando, pelo menos pensando em pegar uma vaga pra Libertadores, tem que pegar esse tipo de adversário e ganhar. Mas, ó, amigão, o Corinthians ele fechou a contratação também do Cleison, atacante da Ponte Preta. Você conhece o jogador? Acompanhou ele no Campeonato Paulista? Ah, mano, falar a verdade, pra mim não fede nem cheira, viu? Pra mim é jogador ciscador. Não faz nada, corre pra lá, corre pra cá, toca a bola de canto. É tipo assim, um Romero melhorado. Ah, mas é um atacante de beirada. Sim, mas e aí, a gente tem esse tipo de jogador. Marcos é indicação Gabriel, de quem? O próprio Lucas que tá emprestado, esse tipo de jogador a gente tem, pô. Agora, tem uma coisa que o... Comissão técnica, né, que corrige. O Sombra é testemunha aqui. Eu? Pra isso. E eu queria falar com o senhor Maurício Borges. Ah, diga. Porque outro dia eu vim aqui e reconheci a utilidade do Romero. Lembra que eu falei? Que é o melhor jogador sem bola no pé também em atividade. Mas eu falei que ele só não pode ser chamado de atacante. Isso é muito bom. Porque não é a função que ele exerce no campo. Exato. Ele é um marcador pelo lado. Não, mas ele é atacante. E cumpre muito bem essa função. Com a bola nos pés, não dá para exigir dele porque ele não tem essa condição. Eu que acho maldade. Que o Fábio Carilli, nos jogos na arena contra adversários de menor expressão, em que o Corinthians tem que propor o jogo, não pode colocar o Romero para jogar. Porque sabe que ele não machuca o adversário, sabe que ele não vai pra dentro. Que a função e a característica dele é outra. Você colocaria ele de ala esquerda lá? Eu não sei, porque a abordagem de marcação do lateral é diferente lugar do cara que tá no meio campo, né? Ô, velho. Na esquerda. O posicionamento é diferente. Ele joga ali. No lugar do Guilherme Arana? É, mete ele. Mas louco, o Arana é um baita lateral? Mas se o Ale acha... Ele joga mais bola do que o Júnior jogando no Flamengo. Mas se o Ale acha que ele é melhor marcando... Não, ele é um marcador... Pelo lado do campo, na segunda linha, ele faz bem essa função. Ah, vou jogar com o Flamengo no Maracanã. Vou jogar contra o Galo no Independência. Puxar contra-ataque. Correria. Pra ajudar ali na marcação. Ok. Agora, se o Corinthians vai pra dentro dos caras, não é com o Romero. Não apresenta talento. Então eu gostaria que o senhor Maurício Borges tentasse explicar essa situação, por favor. Alexandre Oliveira, muito obrigado pela citação. Muito obrigado também pela... Com relação aí ao Romero, com relação ao Romero, mesmo visivelmente vendo o seu incômodo com relação à parte técnica e ofensiva do nosso querido Ángel Romero. O incômodo da bola também. O Romero, ele é um jogador ali que no esquema do Carilli, mesmo o senhor achando que ele é pouco ofensivo, mas se você parar para analisar, o Carilli não abre mão do jogador, mesmo não, tendo outras opções no elenco. Tudo bem, mas eu acho que ele tá errado. Eu gostaria que você reconhecesse isso. Eu não acho. Se é para atacar alguém, não é com o Romero. Deitou no mano. Se é para defender, põe lá aquela peruca de Playmobil. Não, pelo contrário. Volto a falar aqui, e gostaria que o senhor não me interrompesse. Interrompense de Piracicaba. É que é uma mistura de interrompesse com suspense. Então o negócio é o seguinte, eu gostaria que o senhor não me interrompesse. Perdão, senhor Maurício. Tá bom, senhor Alexandre, porque o Romero, mesmo ele tendo essa deficiência que o senhor citou, mas é um cara extremamente importante. Ele teve a bola do jogo, concordo mais uma vez com você, nos pés, diante da Chapecoense, quando ele pôde... Aquela TV Colosso lá. É verdade, a Priscila, lembra da Priscila? Quando ele teve aí no contra-ataque ali a possibilidade de tocar a bola pro Rodriguinho ou pro Jadson, ele preferiu tocar pro Rodriguinho, mas ele tocou muito atrás. E ali matou um contra-ataque, que eram três jogadores do Corinthians contra um defensor da Chapecoense. Mas, ô amigão, o que você pensa a respeito do Romero? Eu, se sou o Carilli, porque esse Cleison que tá chegando, tá na cara. É evidente que ele vai brigar com o Romero por posição. Evidente. Porque o Corinthians, ele joga naquele esquema lá com dois volantes, três mais avançados à frente dos volantes e o Jô lá isolado lá na frente. Essa linha de três atrás do Jô, você tem aí, aberto pela esquerda o Romero, centralizado o Rodriguinho e na direita é o Jadson. Tá na cara que se o Cleison vier pra ser titular, quem roda aí é o Romero. Mas o que você pensaria a respeito dessa situação? Você mantém o Romero no time ou você daria a possibilidade do Cleison mostrar serviço? Belo argumento, barra pergunta, né? Barra TCC. Não, então, mano, eu acho assim, que o Romero, ele cumpre, é o que você tava falando aí mesmo, ele cumpre bem a função tática e... Quem chegar aí tem que mostrar pelo menos a parte ofensiva melhor que o Romero, porque eu sou de acordo com o Ale aí, que você defende muito o Romero, cara. Ele é ruim de bola, deitou não dá, agora, Dudu. Pelo amor de Deus, mano. Deu uma deitada, mano. Um atacante melhor aí pra nós. Precisa de um atacante que... No estilo do Jorge Henrique. Lembra? O Jorge Henrique, ele fazia muito bem essa função. Mas o Romero, cara, é aquele cara que limpa o fuzil na guerra. Ai, ai. Sabe? Num exército, você não pode só ter aquele cara que é o sniper, velho. Você precisa ter aquele cara que limpa o fuzil, aquele cara que reabastece o carro. O Romero é esse cara, mano. É o atacante arquivo morto, né? Não, mas eu respeito as opiniões. Sérgio, obrigado pela sua audiência, obrigado pela participação aqui no Estádio 97. Boa noite. Dá pra fazer o merchan aí? Pode, claro. Fala. Então, só o Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Beleza, e... Mirija. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Parabéns, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Valeu, queria mandar um abraço e um beijo pra minha mãe, pro meu pai que deve estar escutando, o Sérgio. Boa, bom. E... Dá parabéns aí pra vocês, que o programa... Muito obrigado. É sensacional, e vocês estão pagados. O Grêmio, é. Valeu, amigão. Boa, velhinho. Obrigado aí. Até mais. Tchau, together, velho. É Esse foi o momento sem parar. Só um minutinho, Benjinha, por favor, hein? E agora eu vou falar do sem parar, porque todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, né? Ser paparicado, bem cuidado, entrar livre acesso nas baladas, restaurantes, shows, aquele esqueminha VIP, né? Vamos combinar. Ser VIP é um baita de um conforto. E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. Ele agora funciona em um único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá pra procurar a loja mais próxima no site, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Já já tem mensagens. Agora, o Narigudo vai falar de Nissan. Olha só, amigão, leve agora pra sua casa o grande vencedor das ruas. Comparou? Comprou Nissan Kicks. É a sua chance de ter o SUV vencedor de 10 comparativos automotivos, o melhor da tecnologia japonesa e o carro mais econômico da categoria. Agora, com versões a partir de R$ 84.900. E as taxas? Taxas de 0,99% e supervalorização do seu usado. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e confira as condições, além, claro, de fazer um test drive. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. E tem mensagens aqui no nosso WhatsApp. Boa noite, rapaziada do estádio. Aqui é o Danilo do Valo Velho. Gostaria de ouvir do seu mano agora a musiquinha do Wellington Paulista, né? Que ele sempre canta. Foi em Itaquera e deitou em vocês. O Campeonato Brasileiro não é estadual não, viu? Crise na chave, botou com a quarta força. Nossa, valeu, um abraço. Mandou no meio agora, hein? Agora quero ver. Não, primeiro. Você cantava aqui a musiquinha do Wellington Levanta Paulista. Levanta ele aí, que ele tá no chão, Dudu. Essa musiquinha não foi feita por mim. Essa musiquinha foi feita pela torcida do Cruzeiro, que é aquela... Pera, uva, maçã, salada mista, não sabe fazer gol. É o Wellington Paulista. Essa música aí é a torcida do Cruzeiro cantava pro Wellington Paulista na época que ele passou lá. E não deixa de ser uma verdade. O fato dele ter marcado um gol no Corinthians não minimiza o jogador que ele é, ou não potencializa. Gol de rebote ainda. Pois é. É, que ele marcou, de fato ele marcou. Mas volta a falar aqui. Ele rebote. O Corinthians ele jogou mal de propósito pra doar o ponto pra Chapecoense. Vamos lá, mais mensagens. E aí, mano, beleza? Boa noite. O que você achou do esquema tático do Corinthians, que foi jogado no sábado, o 171, que teve anulação de um gol da Chapecoense e um pênalti não marcado. Abraço. Pelo contrário. O Corinthians ele teve algumas jogadas também que ele foi prejudicado. Indicado pela arbitragem, teve um escanteio que não foi dado, teve um lateral próximo da linha de fundo também que o juiz não deu. O que é o Rogério Ceni agora? Tá da estatística de lateral. Lateral junto à linha. Sim. Então isso daí pode fazer a diferença. Você já viu o Fagner arremessando a bola dentro da área? É um mini escanteio o bagulho. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. E aí, galera do estádio, que é Johnny Santista de Guarulhos, parabenizar vocês pelo programa aí. E aí, RG. Já era o Dorival, hein, mano? Tem que sair, hein? Esse cara é o câncer do sangue. Ai, dá mais esse Dorival, mano. Frigideira. Só inventa. Olha a frigideira. Não dá chance pra quem tá bem. Fica nesse de panelinha aí com o jogador. Dá mais não. Esse cara tem que sair, hein? Senão, é isso aí. Pode esquecer esse ano. Olha o Brown, hein? Tem que sair, velho? Pedra, mano. Aí, mano, Bro, o que você tá incentivando pedrada, aí? Pedrada, tá vendo? Pedrada, mano. Não, eu respeito a opinião dele. Ele, como torcedor do Santos, tem que achar o que ele quiser. Eu não entendo que o Dorival tenha que sair agora. Boa. O RG. Vai tirar o Dorival e levar quem pra lá? O Rogério Ceni? Eduardo Batista. O RG. É, só uma coisa, quando o Brau falou, Batista. Só queria revelar que quando eu era criança eu era muito chateado com meus amigos, porque quando ele jogava Jockey Pool, eu sempre perdia. Como assim? Você só punha pedra. Nossa senhora. Aí, mano, maldade.com. Sobra, amigo, aí, meu, tô bem chegando, leve, ainda dá tempo. Humor leve. Meu, depende de onde você tá chegando e por quê. Na Alameda Santos. Dá tempo ainda, então você tá em frente aí, Pimpolini. Meu, sério, dá tempo de subir ainda? Não. É. Ai. Meu, então foi embora. Olha, eu fiz aqui uma enquete. Sim. Perguntando, você, São Paulino, qual o seu grau de insatisfação com o Rogério Ceni, né? Sim. E em primeiro lugar ficou muita, com 41%. Média insatisfação, 31%. Pequena insatisfação, 15%. E nenhuma, 13%. Ele tá no patamar do presidente Temer. Bora. Rapaz. Ah, boa. Rapaz. Mais mensagens aqui. Bom, enquete já finalizada, né? É. Mais mensagens. Foram 1.337 votos. Boa. A boa amostragem, boa, né? Uma boa amostragem, é, né? Que é o Lúcio, São Paulino, da Zona Leste. Então, só pra dizer que o único culpado aí pra essa crise que o São Paulo tá aí tem um nome e sobrenome, é o senhor Benjamin Bach. Eu? Você pode puxar aí, ó, o replay do estado 97 do ano passado. Ai, né? Só dava ele falando assim, ô, amigo, ô, traz o Rogério, amigo. Falava traz mesmo. O Rogério, que é ídolo. Torcida ele falava dele. Ele, amigo, vai dar certo, amigo. E aí, com a influência que ele tem dentro do São Paulo, por ser torcedor número um do time, contrataram o Rogério, olha o que deu aí. E agora, Benjamin Bach, o que você vai falar pra gente, hein? Meu, ó, eu não falei isso. Segundo, se sou eu, meu, traz o Leão. Você falou, meu, sim. A foto do Benjinho ali de São Paulo, ali, ó. Sombra, o elenco rachado. Eu falei pra ele, traz o Leão. Meu, agora é o Leão? O Leão, dizer, o Carlos Alberto. Sombra, né? Por nada, e um abraço pro Leco. O Benjamin sempre fala dos treinadores e sempre tá errado. Hein? Ele falou... Pô, traz o. Ó, ele falou do Oswaldo quantas vezes aqui, velho? Doutor. Meu Deus! Vendidinho! Brigou, é, brigou. Traz o Betão, mediador, meu, o Pepinho. Benjamin, querido, é meu amigo, Pepinho. Ai, beijinho, você é. Mais mensagens um idiota, no nosso WhatsApp. Fala, galera da Energia 97, quem fala é Maurício de São Bernardo Campos, São Paulo. Uma pergunta aí pra vocês debaterem. Vocês acham que o Rogério tá sendo boicotado pelo elenco? Só letre. Uma questão bem integrante é ele levar dois laterais direito e não colocá-los no jogo, né? E escalar o nosso amigo Thiago Mendes improvisado lateral. Eu acho que ele vem pecando algumas improvisações aí. Ele queria improvisações sem necessidade. Queria que vocês debatessem o tema. Um abraço. É, intrigante, quer dizer... Eu desisto do seu letreiro. Eu não acho, cara. Eu, sinceramente, não acho. Eu já vi hoje notícia aí, nego falando que sim e tal, né? Eu sinceramente não acho que haja algum tipo de boicote de atleta. Amanhã, não sei se pode acontecer, mas eu sinceramente não acho. Não acho. Acho que é natural surgir esse tipo de insatisfação. De insatisfação com o passar do tempo diante de um ambiente que às vezes fica conturbado em função de resultado. Okay. Por exemplo, o Lugano, mas, que era amigo dele, outro dia nem trocou a roupa. Feliz ele não tá, né? Olha o Alê tentando dinamitar o ambiente de São Paulo. Você é um jogador importante do clube. Você é um jogador importante do clube, experiente. Você vê que a defesa não tá bem. Aí você não troca nem a roupa, não é nem relacionado. Não sei se... Eu não... Feliz não fica. Feliz não é. Feliz não fica. Agora, eu não acredito. Acho que o futebol tá ruim mesmo. É, bom, mas, por exemplo, o Lugano, Sombra... Na boa, hoje ele não consegue tirar o lugar nem do Maicon, mesmo tendo sido mirim no gol que o São Paulo levou do Cruzeiro. É, e nem do Rodrigo Caio. E o Militão foi o melhor dos três, hein? Então. Mas o Militão foi, o logo substituído no começo do segundo tempo. É. Acho que era 5 ou 7 minutos e foi substituído o Militão. Mas... Se informar, né, Léo? Não, mas ele foi o melhor dos três ali. Uma estreia segura do Militão, foi, hein? Melhor? Uma estreia segura mesmo do Militão. Mesmo o Marcinho também não foi mal. Não, o Marcinho foi bem. O Prato, o Marcinho, o Militão foram bem. Se salvaram. E o João Goleiro. Schmidt, hein? Aí o Renan Ribeiro, ótimo. João Schmidt. Ah, e de novo ele pega o jogador mais importante do meio-campo hoje, infelizmente por torcedor do São Paulo, é o Thiago Mendes, e coloca na lateral. Quer dizer, você pega o teu jogador mais efetivo no meio, porque o Cueva com aquela barriga lá não dá pra jogar, e bota na lateral. Ah, o vermífugo ajuda. É, também pode ser a solitária. Ah, não, mas ó, essa situação mesmo do Maicon aí, o Sombra, ele foi mirim demais, hein? Naquele lance lá que ele quis chutar a bola pra dentro do gramado de novo e o Gandula deu a bola pro cara, foi nas costas dele o gol. Mas com relação aí ao Lugano, o Lugano hoje ele não tem que estar chateado com nada. Ele já tá no São Paulo, sendo jogador de São Paulo, ganhando o que ele deve estar ganhando, ele ia ter que levantar as duas mãos pro alto e falar, velho, tô aqui. Não, mas... Se ele levantar as duas mãos pro alto, Deus pega ele. É, puxa, dá uma fisgada no Lugano? É, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Tudo bem, era Campeonato Paulista com times de Série B na sua maioria, C até. Mas o Lugano, quando atuou, ele não falhou mais do que o Maicon, por exemplo.

várias canções que me influenciaram. Come on, come on, come on. 2 de junho, sexta-feira, Teatro Bradesco. Come on, kids! Charada Brasileiro! É o Charada Brasileiro comemorando 30 anos. Brasileiro! Espero todos vocês lá, hein? Come on, kids! Be there or be square! Olá, aqui é o vereador Luiz Paulo de Diadema, do Partido da República. Já passou da hora dos políticos do Brasil acordarem. Para o PR, ou a política volta a ter conexão com as pessoas, ou nós continuaremos a enfrentar dificuldades na saúde, educação, segurança, falta de transporte e desemprego. O PR sabe que juntos somos mais fortes. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. Energia 97, para ouvir e ver. Uhul! Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Vocês vão ouvir agora Paulo Scaff, presidente do Senai. Gente, sem dúvida o maior problema hoje é o desemprego. Mas isso vai passar. O Brasil é maior que qualquer crise e o PMDB está trabalhando. Aproveite seu tempo livre para se preparar melhor. Te aconselho a fazer cursos técnicos. Assim você poderá arrumar mais rapidamente um bom emprego ou até montar o seu próprio negócio. Boa sorte. PMDB. A Universal Music e a Energia 97 trazem pra você Dance Electro Hits. Uma compilação eletrônica exclusivamente digital. Digital. Com os melhores hits do ano. Tem o Kangs. A nova do Jonas Blue. Jonas Blue. DJ Snake. Marcelo Sick, Make You Sweat, Phase e Afrojack. Dance Electro Hits, by Energia 97. Lançamento Universal Music. Dance Electro Hits. Baby, we don't need no reason why. Já disponível em todas as plataformas e aplicativos de música digital. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97, te desejando aí uma ótima noite, boa semana, boa segunda-feira. Night Sessions até às 10 da noite, a partir de agora, com muita house music. E quem abre a semana, quem abre a segunda é ele. Leonardo Ruas. Leonardo Ruas. E aí, Léo, tudo bem? Tudo e você, Ju? Beleza, como é que foi o fim de semana? Foi excelente. Foi um fim... fui pra Salvador quarta-feira no Boiler Room ver Little Louis Vega, que foi muito legal, foi bem gostoso. Fui com a namorada, a gente ficou no hotelzão. Aí fomos no Boiler Room oficial, Little Louis Vega, Seth. Ou Seth Troxler, não sei como é que fala. Vi os caras do Fatnotronic, brasileiros, que estão aí bombando. John Gomes, que é um cara que eu admirei bastante da Inglaterra. Foi bem legal. Aí, quinta, eu fui ver o Ney Faustini tocar, um amigo. Aí, sexta, eu toquei numa festa. Sábado, eu toquei numa outra. Fui até 7 da manhã. E ontem, eu fui no Marisco Festival ver Crazy P. Nossa, fim de semana musicalmente intenso, rico. É isso. Uhum. Olha, de fundo, assim, de cara, né? Semana passada eu fiz um programa especial somente com produtores nacionais, né? De música eletrônica. Só que eu não fiquei contente. Eu acho que a construção não foi muito feliz. E aí eu resolvi refazer. Uhum. E hoje eu tô gravando. Então quem tiver online e gostar, por favor, me manda um inbox no Facebook Leonardo Ruas ou no Instagram, um direct, que eu vou pedir pra menina que trabalha comigo enviar este mix, que não vai estar online, ele vai ser pra download no meu SoundCloud. Aí me manda, olha, quero o mix de hoje do Night Sessions, que eu com certeza vou aí com carinho pedir, ela vai te mandar, e você vai ter ele pra sempre, somente produtores nacionais. Esse aqui que tá no fundo é de um cara que chama... Gente, eu acho que é Fábio AP. Ele é um cara do Sul. E eu tenho gostado muito das produções dele, são bem cabeçudas. Esse é um. Nem chega a ser house, né? Ele é um sample de jazz, é um BPM super baixo, mas é uma música maravilhosa. Falando demais hoje, né, Ju? Não, pode. Não? É uma aula, assim. E aí depois eu venho com o Conrad Christian. Que Conrad Christ, na verdade. E aí eu não sei. Só que eu vou construir direitinho, vai ser um puta mix gravado. Quem quiser, Leonardo Ruas, manda lá que eu vou pedir pra enviar esse mix. E aí no final eu falo mais. Semana passada eu já gostei do set, então... Puta, hoje vai ser melhor. Hoje vai ser melhor. Essa semana vai ser melhor, então beleza. Bem brazuca. Outra coisa, dia 27, esse sábado próximo, Kuniyuki Takahashi, um japonês fenomenal na Timeless, que é minha festa. Toco eu, Rafael Moraes, Kancian, Rafael Kancian e Kuniyuki Takahashi. No final dou mais informações. Beleza, eu vou. Então vamos lá, Leonardo Ruas, aqui no Night Sessions. Night Sessions. I'm sticking out under the covers. So I slowly pulled back the sheet to see who's sleeping there.